ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e olha só, estamos prestes aí em dezembro de ter muito Homem-Aranha aí na mídia, só que nosso podcast da vez aqui vai voltar um pouco no tempo para algumas coisas importantes, não sobre o filme, mas sobre uma certa saga de quadrinhos que em breve vai concluir aqui no Brasil. Oi, aqui é o Felga e aqui o que mais vamos ver nesse podcast é sobre legados. Então, aqui é o Magari e a gente vai falar aqui um pouco do Harry Osborn, Sorrisal, Colesterol, no... Mocó, Novalgino, Mufungo. Renato Aragão. Você acabou de roubar uma piada do Paulo, né? Mas tudo bem. A gente fala isso no Strip View desde que a gente começou a falar. Aqui é o Paulo Arthur e vamos falar hoje de uma das melhores histórias do Homem-Aranha e provavelmente está no top 5, no mínimo. Uma das mais desconhecidas também, felizmente. É, pois é, pessoal. Eu sei que o foco, e a gente vai falar, obviamente, sobre o filme, mais pra frente mesmo, né? Vale ressaltar, não imediatamente, seguindo a lógica do que vimos fazendo aqui nos últimos podcasts, né? Não imediatamente assim que o filme chega, né? Dentro do ritmo de cada um pós-pandemia aqui no Inominata 616. Mas dezembro é pra falar sobre Homem-Aranha sim, tá? Quem anda acompanhando os quadrinhos sabe que tem uma saga com um certo vilão chamado Kindred, né? Que é realmente muito bem relacionado, né? Apesar de ter muitas reviravoltas ainda por vir, né? Quem estiver acompanhando só no Brasil, ao personagem do Harry Osborn. E a gente, nós temos aqui praticamente duas pessoas que são altamente constantes, né? E parte do Aracnofã, né? E aí entra também eu e o Felga aqui do Marvel 616. Somos leitores assíduos do Homem-Aranha desde sempre, né? E a gente tava sentindo falta de fazer um podcast, já fazia muito tempo, né? Sobre uma parte, um tema do Homem-Aranha, dos quadrinhos em si. E aproveitando que essa saga aí merece, e merece muito ser trabalhada quando ela for concluída aqui no Brasil, e espere por 2022 a gente falar sobre ela, a gente viu assim, bom, a gente precisa pegar alguns elementos, não o podcast quando for falar dela, a gente não vai ter costura nenhuma, né? Vai ter que fazer muitos flashbacks e tal. Então a gente poderia fazer um podcast anterior, prequel de um futuro podcast da fase Nick Spencer, tratando desse personagem que é muito importante na história do Homem-Aranha, passou por vários períodos conturbados, que é o Harry Osborn, né? Só que a gente vai focar aqui numa parte bem particular do Harry, né? A gente sabe que o histórico do Harry vai desde o começo, desde a primeira vez que ele apareceu em Homem-Aranha, que foi na época do Steve Ditko, né, Paulo? Eu acho que foi na edição 31, é isso, edição 31, e que ele não era ainda o amigão do Peter Parker. Ele era um cara que tava ali no meio, né? O Steve Ditko criou ele meio assim, né? Pra ser um dos caras que zoava com a cara do Peter Parker. Só depois de muita costura, eu acho que foi depois que o Ditko saiu, é que essa amizade se costurou, e aí eles viraram amigos ao ponto de que o Harry, mediante a dificuldade financeira que o Peter tinha em vários momentos, né? Chegava, não, Peter, vem morar comigo. Não, Peter, eu te ajudo aqui nisso. Então, cara, com certeza, eu não sei se o Peter via assim, mas o Harry era o melhor amigo do Peter Parker. Certamente. Não sei se o Peter Parker era o melhor amigo do Harry em si. A gente pode questionar isso. Isso com certeza não. A gente pode questionar isso, né? E aí o foco da gente, a gente sabe que ele passou por momentos drásticos, ele foi um personagem que foi usado como tema quando, assim que a Marvel falou assim, não, a gente precisa falar sobre a questão das drogas, todo mundo tá falando sobre temas adultos, é um tema em voga, a Marvel é uma coisa pioneira, ela tá sempre falando sobre o que se passa no mundo de hoje, e o Harry seria um personagem que a gente pode usar pra isso também. Acho que foi o Jerry Conway que fez isso, não foi, Paulo? O Stan Lee na trilogia das drogas. Stan Lee, mas ele ainda escrevia o Homem-Aranha nessa época? Foi na Amazing Spider-Man 94, 96. Ainda na época que a Gwen tinha ido lá pra Inglaterra, porque ela tava grávida dos James Osborn e tudo mais. É. E aí, assim, era um personagem até que era óbvio de se colocar nessa situação, porque o Harry tinha um pai vilão, tinha um pai problemático, tinha um pai que pressionava ele pra caramba, e, enfim, tinha uns estouros, assim, de comportamento, e aí nada mais justo do que ele colocar o amigão da vizinhança pra ter esse problema, e aí usar o Peter, o lado heróico do Peter de outro jeito, né? Do amigo que vai tirar o outro amigo das drogas. Vai tentar tratar ele, ajudar ele psicologicamente, por aí vai. Não vamos dizer que ele conseguiu 100%. Olha, na verdade, e aí já entra naquela de novo do Peter não ser o melhor amigo do Harry. Porque em vez do Peter estar lá pra ajudar o Harry, fazer companhia, dar o apoio moral, não, ele foi lá batendo no traficante. E ficou tudo resolvido por isso. Vamos cortar a fonte, né? É, porque você bater no traficante, todos os viciados se curam imediatamente, segundo Peter. Mas é a visão que a gente tinha na época, né? Enfim, não acabar com as drogas, acabando com as drogas mesmo, sim, né? Com o que traz as drogas, né? Era uma visão, né? Que de certa forma, estimulada, né, por aquela política de guerra de combate às drogas, né? Guerra às drogas, né? Que, aliás, é uma política que, de certa forma, se sustenta até hoje, né? Você tem... Mas de qualquer modo, acho que o foco pioneiro ali é de colocar num gibi e dizer assim, olha... Nossas crianças estão suscetíveis, elas precisam ser observadas, ser tratadas, porque o que aconteceu com o Harry pode acontecer com cada um de vocês aí. Supondo também, né, que, vamos colocar assim, quem tava lendo Homem-Aranha ali, também tinha uma certa faixa de etária já de adolescente, mas já alguns já estavam, sei lá, virando adultos, né, e poderiam estar vendo um problema perto de casa. Não vou dizer que já tinham filhos adolescentes, mas em algum momento poderia ter... Né? Enfim, não deixa de ser pioneira a história, por mais que não tenha sido trabalhado da maneira correta a visão de como lidar com o assunto, né? Mas o que é importante saber é que o Harry, de uma pessoa que a princípio teria tudo pra ser uma pessoa feliz, né? Ele não era, porque, enfim, vale relembrar, né? A gente mal tem essas informações aí, mas o Harry cresceu sem a mãe, né? A gente tem essa dubiedade aí, Paulo pode até falar agora, daquela mãe que morreu no parto, morreu logo quando ele nasceu, enfim. Ele mal tinha a figura materna ali. Todo o foco familiar dele era ao redor do pai. E o pai era aquela cobrança, né? Que, enfim, os motivos pro pai, de repente, se revoltar com o filho, há N's, né? Desde que ele não enxergava o Harry como um cara forte feito ele, um cara batalhador feito ele, que era uma criança mais fragilizada, até o ponto dele ter ciúmes, realmente, da relação entre Harry e o maior inimigo dele, né? O Homem-Aranha. Isso aí cada autor vai colocar da sua maneira. Mas, enfim, o dinheiro não pagou a felicidade do Harry. E esse começo da história mostra muito bem isso. Ao ponto que quando termina essa fase aí das drogas, o Harry tá muito perturbado mentalmente. E é esse ganchinho que a gente vai ter pra começar nossas histórias. Porque o foco desse podcast, né, a gente tá batizando, intitulando ele, né, fazendo até uma referência a um dos nossos primeiros podcasts, nosso quarto podcast, quando não tinha quase nenhum de nós aqui. Acho que talvez tivesse o Felga naquela época, que era um podcast sobre o Norman Osborn. A gente fez um podcast sobre de duende a rei, né? Na verdade, nem de duende ainda, quando ele era apenas um traficante, né? Um dono de... um gangster, né? Um rei de... eu ia dizer uma palavra atual, mas não vou dizer não. Enfim, um cara que botava a banca e que controlava as gangues locais lá, e até o ponto dele virar o Bambambam, que era o chefe da Martelo, enfim, liderar os Vingadores Sombrios e por aí vai. Todo esse podcast tá compreendendo essa história e trabalha muito bem a parte do Norman até onde a gente quer. E a gente sente um pouco de falta, porque talvez em nenhum podcast aqui a gente falou corretamente ou devidamente sobre o Harry Osborn. E pra falar sobre o que vem aí no Homem-Aranha, a gente precisava honrar isso. E honrar, na verdade, principalmente, e é esse nosso foco, a fase duende do Harry. A gente tá chamando ele, então, de Príncipe Duende. Paulo, quer completar um pouco dessa origem aí, alguma coisa? Felga, Magaren? Então, só continuando aqui, essa primeira vez que ele teve essa overdose de drogas, então ele continuou aparecendo com menos frequência, apesar deles continuarem dividindo o apartamento, foi aparecendo com menos frequência nas histórias seguintes. Tanto é que a história que ele mais aparece era uma que era do Stan Lee, que na verdade era um remake de uma espetácula Spider-Man 1, que era tipo uma história em magazine, que é como se fosse um anual de 60 páginas, que provavelmente estava com problema de prazo. Então lá pela Amazing 118, eles pegaram essa história e dividiram ela em três, como se fosse um arco do Stan Lee voltando lá, férias do Coen, aí colocaram e encaixaram ela ali. Aí veio um arco com o Hulk, depois desse arco com o Hulk, quando o Peter volta, eles já encontram o Harry gente com overdose de drogas de novo, ou seja, fica subentendido que o que a gente já tinha mencionado, que Peter não é exatamente aquele amigão, porque ele achou que o Harry já estava melhor, que ele tinha resolvido o problema das drogas depois da primeira overdose, e ninguém viu, mas ele, o problema continuou lá. Então ele tomou essa segunda overdose. Aí teve toda a história da Gwen. E Peter, quando ele entra lá na mansão, tipo, o melhor amigo dele está morrendo. E ele, talvez o Norman pire e se torne um duende verde a qualquer momento. Tenho que tomar cuidado. O que acontece? O Norman Osborn estava tão bitolado com o Harry se tornar, com o Harry quase morrer, que ele se torna um duende verde mesmo. E tem a história da morte da Gwen. O Harry tá alucinando e o Peter deixa ele. Tá alucinando e pedindo ajuda pro Peter, que nem sabe se era o Peter de verdade ou se era a alucinação. Aí o Peter olha assim: não, esse daqui não sabe de nada, não tem como me ajudar, então vou deixar ele aqui sozinho, se afogando nessas drogas mesmo. Eu não tô frescando, tem isso mesmo na Amazing 122. Aí, então, tem aquela a luta do final do Norman com o Peter, que o Norman aparentemente morre. E aparece uma silhueta que não é o Harry na silhueta, é um cara muito forte. Assim, e na verdade essa luta foi presenciada por uma pessoa, mas não vamos contar quem é agora, porque esse aqui vai ficar pro futuro. Aí vem na edição seguinte, o cara diz que é o Harry, e não faz o menor sentido, que ali parecia que o Jim Kennedy tinha desenhado o Flash Thompson, roubado, só que nas sombras, aí de repente era o Harry, alucinado e LSD, que por de alguma forma conseguiu descobrir onde o Norman tava, presenciar a briga toda, não escutar o Norman chamando o Aranha de Peter, porque ele fez a luta inteira. Tirar a uniforme do Duende Verde, subornar o regista para que ele não fizesse a autópsia e pro enterro do Norman. Tudo isso em, assim, fora de página. E, teoricamente, ele estava alucinando 10 minutos antes. Não faz o menor sentido, mas, roteiristas. Matou um mendigo para enterrar no lugar do Norman. Ah, não, quem matou o mendigo foi o menino, foi o próprio Norman. Então, e outra coisa que vocês falaram aí dessa história das drogas, vale citar que na época a Marvel teve que tirar o selinho lá do Comic Authority porque não podia falar de droga nos quadrinhos. O Stanley até tentou argumentar, mas a gente não tá falando a favor, a gente tá falando contra, uma campanha contra as drogas. Ah, mas não pode falar, então vai sair mesmo. E na verdade foi uma baita propaganda isso, né? Convenhamos, as editoras principais, em algum momento, elas queriam fazer uma história que quebrasse esse código, até pra ser a pioneira pra fazer isso. Então tinha essa quem que vai ousar realmente quebrar esse código? Se quebrar, será que vale a pena ou não? Então, foi na intenção também de ser, como é que eu diria? Transgressor? Ser um pouco transgressor, ser um pouco fora da normalidade ali, até pra chamar atenção. Tipo, a Marvel foi falar sobre um tema proibido e tal, não sei o quê. Então, faz parte da história. Só uma pergunta, a gente tem, quando fala desse tema, né? Que a gente tá falando dos anos 70, meio dos anos 70, né? Isso mesmo? 73. Sim. Então, no paralelo que sempre falam que, primeiro, tal como também falou de overdose na DC, foi aquela história do Ricardito. Né? Essa foi antes ou depois dessa? Ou essa foi a primeira a ter esse impacto? Eu acho que elas foram... Foi quase pau, mas eu acho que foi a do Harry primeiro. Só que aí o Harry foi com um personagem normal, e o Ricardito não, né? Uhum. Sem falar que no Ricardito foi bem mais tapa na cara, porque era a capa, ele lá com... tacando a injeção na veia, então... Aliás, agora eu não lembro, fala qual tipo de droga ele tava usando, ou ele simplesmente... LSD. LSD? Muito, assim, muito provavelmente o Gil Kenny não sabia o que era LSD, então ele desenhou qualquer coisa ali, mas... aí não teve pesquisa de campo, né? Mas ainda bem, né? Não que dentro da Marvel tivesse outra, mas enfim. Olha, ele podia ter conversado com um porra de colega dele ali, viu? Então aquela coisa, né? O Harry nunca voltou de uma bad trip, cara. Porque depois só foi... Que LSD tem uns caras que não voltam, né? Da viagem, né? gente sempre escuta essas histórias, né? Ou então quando volto, sempre volto com... Volto mais perturbadinho, né? Tem gente que quando já tem um desequilíbrio assim... Então, né? Então você vê, né? É como se puxasse um tampão, assim, de um ralo, né? E aí tá no... personagem, as coisas vão embora e não voltam, mas enfim... Agora não que ninguém aqui esteja sendo careta, tá, gente? Vocês estão falando, inclusive, com um biólogo aqui, que não tá falando nada tão absurdo, não. Ah, a história a gente também não tá dizendo pra vocês usarem LSD. É. Quê? Não está dizendo pra vocês tomarem LSD. Então, não, mas é exatamente isso que eu tô falando, né? Assim, isso realmente tem pessoas que vão ter traumas. A história do Ricardito é de 71. E a do Harry, 73. É 73. Não, a do Harry é 69, uma coisa assim. Ele começa, mas a história clássica lá... A clássica é 73, é a morte da Gwen. É. Do Trilogia das Drogas, ela é 68, 69, uma coisa assim. Mas ele começa a usar as drogas em 69. Então realmente o tema foi tocado antes. Enfim, esse é só, a gente tá só montando aqui um desenho assim pra vocês saberem quem é o Harry que a gente quer contar a história, né? Quem é o Harry que ficou perturbado ao ponto de se tornar Duende Verde. Claro que pra ter se tornado Duende Verde, o antigo Duende tinha que deixar de existir. Então teve o lance, obviamente, da clássica morte do Norman Osborn, como todo mundo conhece, como foi revisitado nos filmes também, em que ele foi literalmente empalado pelo próprio planador que tinha uma ponta de metal que quando o Homem-Aranha se desviou, né? Ele continuou na frente e aquelas mortes sem querer dos inimigos do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha não teve culpa, mas enfim, né? O pessoal do Aracnofan sempre tem uma teoria da conspiração aí, né? E aí tem uma situação que a gente até pesquisou aqui, mas pelo que a gente entrou em consenso aqui, parece que ela sempre foi retratada off-topic ou em forma de flashback em algum momento, de que o Harry acabou presenciando a morte do pai, ele só viu, digamos assim, a cena, ou presenciando, ele viu o corpo já do pai e o Homem-Aranha saindo daquele armazém lá, enfim. Tem no quadrinho da Amazing 122, que é a luta final a luta que o Norman aparentemente morre, tem um cara, tem um vulto, só que é um vulto musculoso, que o cara diz, esse cara assistiu a luta toda e isso aqui vai ficar pro futuro. A questão é que, tipo, o cara o Jill Kenny desenhou o Schwarzenegger e era o Didi. Ele não sabia que tinha visto ainda, né? Ele falou assim, olha, tem alguém aí. Enfim, esse vulto, né? Então, o Paulo já tá adiantando aí, é o Harry. Só que, assim, em algum momento... A gente sabe que mostra não, né? Se fala que o Harry associou que quem matou o pai dele foi o Homem-Aranha, né? Ele não chegou, viu só o cara fugindo, o corpo lá. E aí ele, pra eliminar qualquer suspeita que o pai teria, ele tira a roupa do pai, né? Calma, eu falei isso, não devia ter falado desse jeito. Tira o uniforme de fantasia do pai, né? E esconde e coloca roupas normais pra proteger a fama do pai, né? A identidade. Enfim, o pai já tava morto, não tinha muito o que proteger de identidade secreta, mas pra as lembranças, a né? Reputação. A reputação dele, exato. Obrigado, Magaren. A reputação dele não ficar manchada, né? E guardou isso. Foi a mesma coisa que o Peter tinha feito lá naquele primeiro das batalhas finais lá. De, quando o Norman perde a memória, o Peter tira a roupa de duende e fala, ó, encontrei o Norman aqui, o duende morreu e já era. Não, aliás, o Peter, nessa história aí que o Magaren tá falando, o Peter realmente era muito carente e o Lou Stanley queria realmente ruxar as histórias. Porque como era a primeira edição em que era o Romitinha ainda, o John Romita tinha começado. E o Stanley não tava tendo muita voz no começo com o... No final do Steve Ditko, o Stanley não tava tendo muita voz, porque eles estavam brigando demais. Então, o padrão da história do Steve Ditko é o mundo tem que odiar Peter Parker. Então todo mundo era escroto com Peter. Aí chega na primeira edição em que o Stanley está 100% com liberdade pra escrever. Aí o Peter e o Harry têm uma conversa e de repente o Harry se torna o melhor amigo dele. Sim, é isso que eu falei no começo lá. Bom, ele já dividiu um apartamento, né, e aí passa-se um certo tempo até a gente ter, digamos assim, a reviravolta de quando o Harry descobre que quem é a identidade do Homem-Aranha, e aí começa, digamos assim, a fase, né, a carreira do melhor amigo do Peter Parker, sendo também o seu maior vilão. Paulo, como é que começa essa história aí? É curtinha, né? Jerry Conway. Agora um pequeno disclaimer que é bom a gente alertar é porque essas histórias normalmente elas são plots, que elas são subtramas que vão chegar no clímax. Todas as fases que a gente vai mencionar, isso vai acontecer. Então, elas são quase impossíveis de você colocar num encadernado, porque elas são, tipo, duas páginas numa história, uma página na outra, três quadros aqui, três quadros ali, durante 12 edições, pra chegar num arco que é o clímax da história. Então, depois da morte do Norman, que teve essa sombra, o Harry começa a aparecer nas edições, sempre sendo o cara mal-humorado, aí ele briga com a Mary Jane, aí ele briga com o Peter Parker, aí ele acaba... corta a relação com o Peter Parker, diz que eles não são mais amigos, só dividem apartamento juntos. Aí na edição seguinte, ele fica perseguindo todo mundo atrás de uma árvore, dizendo: Homem-Aranha, você matou meu pai, eu vou vingar o Duende Verde. E fica com a cara de psicopata e fazendo isso o tempo todo, durante um ano inteiro, sem brincadeira. Da Amazing 123 a Amazing 134, todas as edições, é o Harry com cara de psicopata, dizendo: eu vou me vingar, e brigando com todo mundo. Aí chega na 134 que ele... vou me vingar do Homem-Aranha. Mas antes, deixa eu só olhar aqui o que é que o Peter Parker tá escondendo no guarda-roupa. Meu Deus, o uniforme do Homem-Aranha. Peter Parker é o Homem-Aranha. Agora eu vou me vingar dele. E que, então, vai começa a Amazing 135, 136, que a ideia é ótima. Tipo, você acabou de perder o maior vilão do Homem-Aranha, que era o Duende Verde. Você vai... já tem um novo pronto, que é o melhor amigo dele. Que agora você tem um componente mais pessoal ainda. A motivação do cara, em vez de ser uma motivação genérica, de eu quero dominar o mundo, mas tenho que derrotar esse cara antes, torna uma coisa mais pessoal, eu quero vingar meu pai. Então você tem, assim, a ideia do Harry como vilão, naquele contexto, era muito boa. A execução foi uma merda. Bom, o Paulo tá falando na edição 135, né, que você falou aí, Paulo? É, 135. A 135, ela na verdade não é nem o conflito, assim, nem o começo como o Duende, mas é o momento que ele descobre, o que foi uma coisa totalmente descuidada de Peter Parker, porque ele fala até aqui que tinha dois uniformes, e realmente, em certo momento, resolveu deixar um que tava sujo, solto na gaveta. Tipo, ele queria que o Harry descobrisse, né, tava pedindo. Agora, o que que o Harry foi fazer? Chafurdando o gaveteiro do cara enquanto tomava banho o Peter, aí eu não sei, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, viu? Porque tem várias histórias que mostram ele mexendo naquele guarda-roupa. O pior sério? É do Peter? Sério, Peter, tem uma hora lá que vale ter um rastreador aranha aqui na guarda-roupa do Peter. O aranha sequestrou o Peter Parker. Aí é complicado, viu? Mas tudo bem. Eita. Não, só vale destacar que nessa época, né? Acho que já nessa época os dois estavam morando no mesmo prédio, né? Tinha um negócio que acho que durou bastante tempo, né? Do Peter morar no mesmo prédio do... Não, ele dividiu apartamento nessa época, porque o Peter era um folgado, então deixava... Ó, Norman Osborn é o meu maior inimigo, mas tá pagando meu apartamento, vou deixar quieto. Na verdade, o Harry é que oferecia, né, gente? Vamos ser sinceros aí. E querendo ou não, teve essa virada do contexto da história, que o que o Dicto vazia e que o Stanley vazia, mas Stanley melhorou, transformou o Harry em um personagem a passos vistos, né? Que aí ele deu toda uma base, deu um contexto, por aí vai. E também era uma evolução, né? Não dá pro Peter Parker ficar no seu nerd que apanha tudo pra sempre, né? E de todos eles, né, também. E outra coisa, o Harry precisava, e ele viu no Peter isso, uma certa independência do pai, né? Tipo assim, pô, não preciso levar, ser criticado, levar tapa na orelha toda hora, ou tá da casa aqui desse cara que tá toda hora me criticando. E aí o Peter, digamos assim, por mais que tenha abusado financeiramente do Harry, né? A gente só tá percebendo isso agora, né? Na época a gente não tinha essa noção nenhuma. Ele querendo ou não, o Harry teve uma certa independência de vida e ficou o garoto deslocado. A gente talvez fosse falar isso mais pra frente, mas... O Harry inicialmente era o cara que ficava com a Mary Jane, ganhou a namorada, saía pras festinhas. Olha, outra coisa. Você for reler, tipo, o Harry namorava a Mary Jane. A Mary Jane praticamente nunca namorou o Harry. Sim, tá. Temos esses problemas aí de relacionamento entre os personagens que são meio filhas da puta. Mas enfim, ele ficou um garoto com a vida. Além de ser aquele garoto milionário que vivia na... debaixo da asa do pai, entendeu? Então, tava tudo bem até, digamos assim, o pai morrer e aí, enfim, como diz assim, o pai tinha uma certa influência pelo bem ou pelo mal e aí contaminou ele, né? Ele tava sem ninguém agora também. Bom, mas essa edição 135, Paulo, a gente... É basicamente uma lição com... Continuando, né? Do Justiceiro com o Tarântula. E tem essa descoberta que aí, de repente... Aí que é outro grande mistério, né? O Harry, no final, acha uma porta secreta que teria lá todos os arsenais do duende do pai. Por aí vai, como ele descobriu isso, também tá aí meio em off-topic. Mas a gente pode dizer que o marco pra esse podcast mesmo é a 136. Que aí sim, hein, ele veste a máscara, né? Aqui, isso é o que o Paulo falou agora há pouco. Todo esse plot do Harry, ele era mostrado enquanto o Aranha tava fazendo outra coisa. A Aranha tá enfrentando o Justiceiro. Aí tem uma página lá, o Harry fuçando na gaveta do Peter. O Peter tá enfrentando o mistério. Aí tem o Harry lá atrás da árvore, eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou te matar. Era aquelas típicas partes que no Brasil abriu, cortava, dizendo, não, gente, isso aqui não interessa, não. Aí, de repente, chega a história e, perdemos toda a construção do negócio. Como vai acontecer mais pra frente, aí, uma coisa importante com o Harry, que abriu, pulou. Pois é, aí, então, lá, nessa época, o Homem-Aranha, o Peter tava namorando a Mary Jane, só que dessa vez era mútuo, os dois namoravam mesmo, aí o... O Peter vai lá abrir o apartamento, explode em cima da Mary Jane, aí o Peter olha assim, minha namorada está morrendo, mas deixa aqui prioridades, é eu limpar o cenário para que não vejam que eu sou Homem-Aranha. Aí vai lá atrás do uniforme, joga o uniforme fora, joga o negócio fora e de repente, agora é uma boa, eu vejo se a minha namorada tá viva. Aí, ele deixa ela no hospital. Aí, quando ele tá no hospital, ele olha pra Mary Jane e lembra da Gwen. Aí, desaparece por 2 dias sem ir no hospital. Onde até o Jameson foi visitar a Mary Jane. E o Peter Parker deixou ela lá. 2 dias sem nem dizer oi. Aí, ele foi, assim, na cabeça dele, olhou assim. Não, quem pode ter investigado isso aqui tinha uma birra com o Peter Parker ou com a Homem-Aranha. Talvez tenha sido o Harry, mas eu não tenho certeza ainda. Então, vou ficar aqui investigando nesse esconderijo do Duende Verde. Uma hora, talvez, ele apareça. Aí, ele esperou e apareceu. Aí eles têm uma briga em que a briga só é justificada porque o Peter estava dando petelecos no Harry. Porque o Harry, nessa época, ele não tinha super força. Era só um moleque ex-drogado, zino, com um spandex dando um murro no Homem-Aranha. E o Peter começa uma das piores manias dele em relação a duendes. Que é dizer, esse cara é tão mais forte, barra ágil, barra sei lá o que, do que Norman Osborn. Ele vai fazer com uma frequência horrível depois. O Harry é mais ágil que o Norman Osborn. Não era. O Peter que devia estar pegando leve não estava se tocando. Aí o Peter pega e deixa o Harry fugir porque tinha que ter história. Vamos dizer, né? O Harry não tinha experiência nenhuma pra isso. A única justificativa é que o Harry era magrinho e o Norman era fortão, assim, muscular, né? A inexperiência do planador devia contar a olhos vistos, né? Devia ser uma história ao contrário. Tipo, esse duende não tem experiência nenhuma, né? Aprendeu agora. O que dá pra justificar aqui pra história, até porque eu até peguei uma olhadinha aqui, é que o planador soltava lá algum tipo de droga, né? Então aí vai deixando o Homem-Aranha mais fraco. Tem uma hora que tanto é que o Homem-Aranha apaga por causa disso, né? Então... Eu acho que a versão mais realista disso aí... O que aconteceu com o Duende Macabro. O Duende Macabro chegou todo meninão, o Peter deu um soco nele e o Duende saiu fugindo, correndo lá, todo quebrado. Foi a primeira do Macabro Kings, ele foi mais ou menos assim. O Duende foge, o Peter fica... eu vou atrás dele, mas não. A história acabou, vamos deixar pra próxima. Aí, ele continua na edição seguinte, que o Homem-Aranha vai atrás dele e vai atrás da Mansão Osborn pra achar ele. O grande plano do Duende Verde era fazer uma armadilha mortal em que tinha sequestrado o Flash Thompson, a Mary Jane, a Tia May e colocado uma bomba nuclear em cada um. Isso, não, o cara faz uma bomba nuclear pra matar uma pessoa. Cara, coisa da época, né, cara? A época era meio... Tudo tinha que meter uma coisa atômica no meio, né? Sim, cara. Bom, eu acho que já temos uma noção que a bomba nuclear ia matar mais de uma pessoa, né? Você ia resolver, né? Você ia matar as três de uma vez. Mas aí... Mas enfim, na época, cara, era tipo, bom... Era coisa de, sei lá, filme de James Bond, enfim. Tudo girava em torno de chantagem atômica, essas coisas, né? Não, e o lance todo do Harry é que ele começou a... pincelou aí, mas não foi nem proposital, né? Ao longo do tempo a gente vai ver que Harry virou um duende, mas pra mexer com a cabeça, entrar com a cabeça dentro do Peter Parker e mexer. Que a ideia aqui de prender em três lugares diferentes as pessoas queridas do Homem-Aranha era justamente pra dizer, olha, Homem-Aranha, dessas três, quem é que você realmente é mais próximo? As coisas assim, não foi, Paulo? A pessoa mais dica, querida. Mais querida, né? Não, a pessoa mais querida, aí uma das três é o Flash Thompson. É o Flash Thompson, né? Acabar de fazer uma amizadezinha mais ou menos e tava lá no meio, né? Superou aquela época, né? Não, o Peter... Tem certa hora que ele fala, eu tenho que salvar a Mary Jane ou a Tia May. E esquece que já colocou fora o Flash, né? Aí, lá, ele salva a Tia May. Aí, calma, essa parte é muito boa. Ele pega a bomba atômica, ele joga a bomba atômica no rio, a bomba explode, faz só, tipo, sobe água um pouquinho e pronto. Não mata nem os peixes. Sabe quem plagiou essa história aí? O Nolan. Na trilogia do Batman, ele prende a namorada do Batman em outro lugar, em dois lugares pro Batman escolher, depois tem a bomba atômica que explodiu tudo, depois não, explodiu nada. O que foi mesmo? Não, mas a do Nolan, o Batman se estrepou, né? Porque o... Enfim, deixa pra lá, vamos... Cara, é que o Harry ainda não era o Coringa, mas pra frente ele vai virar, mas aquele era só... Aprendi. É o duende. É, vale ressaltar, nesse começo aqui ele tá muito perturbadão ainda, não é um duende com personalidade, ele é apenas a herança, digamos assim, o rescaldo do duende verde original, que ele só queria, e ele agia de certa forma também como um duende verde original. Só não tinha o duende verde original esses planos aí de ficar querendo jogar com o Peter, mas já tinha um pouquinho, né? É que na verdade, né, até isso depois é bem feita essa separação, né? O duende original, o Norman, né, ele apesar de ser louco, ter todas aquelas manias de grandeza e tal, isso acho que acompanha até hoje o personagem. Uhum. O objetivo dele era ser um rei, era ser um cara poderoso, mandar. É, um rei da cidade, né? Ele... Exatamente. O Duende Verde não foi criado pra ser o arqui-inimigo do Peter Parker. Exatamente. Ele foi criado pra ser o cara que tocava o terror nas gangues locais e dizia: olha, quem manda nessa parada aqui e vocês vão ter que dividir os seus lucros aí é com o Duende Verde. Então, e aí isso meio que acompanha o personagem, seja ele como o diretor do martelo, seja ele depois quando teve aquela pós-saga do clone, ele voltando e manipulando tudo, ainda que tenha um pouco de vingança contra o Parker, mas ainda era pra ele se estabelecer como um chefão do crime e tal, tal. Agora não, o Harry não tinha nenhum outro objetivo, né? O único objetivo do Harry era atormentar o Parker. Não tinha... realmente, tem uma divisão grande aí. Claro. Porque só vira pessoal mesmo pro Norman, e esse aí é uma coisa que a gente vai falar na última parte desse podcast, quando ele descobre a identidade do Peter, que aí vira realmente pessoal porque ficou pessoal. E nesse ponto podemos dizer até que o filme da trilogia, o filme número 1 da trilogia do Raimi, até costurou bem esse relacionamento dos dois. Claro que pra dentro de uma ou duas horas de filme é pouco trabalhar como trabalhou nos quadrinhos, mas rolou isso, né? Uhum. Mas então tá bem claro, ó, esses dois duendes. Tanto é, cara, que você reparar, e pelo menos assim, por a gente olhando por cima, esse duende, ele não. Ele é, vamos dizer assim, ele era mais excêntrico, né? Ele não tinha. O duende Harry, né? Não tinha vítimas, né? Diferentemente, talvez, do duende Norman. Apesar das batalhas e tal, né? O duende Harry, o único objetivo era atormentar o Parker, né? Não tinha outro grande esquema, né? Tinha. Isso até vai ficar evidenciado no próximo arco. É. Isso. O final dessa edição aqui. Também tem uma pincelada nisso, porque ele, quando tá tudo deu errado pra ele, o que é que sobrou pra ele? Bom, agora tô doidão, eu tô sendo preso, já me lasquei aqui, porque descobriram que eu sou o duende que continua o trabalho do meu pai, mas, se eu sou duende, também tem aqui, olha, ó, olha essa pessoa aqui da minha frente, ele que é o Homem-Aranha, o Peter Parker é o Homem-Aranha. E aí, como ele já tava meio doidão e falou isso, achando que tava vencendo, estraguei sua vida, hahaha, e rindo, ninguém deu muita bola pra ele, né? Mas ficou aquela coisa meio no ar, né? Mas é engraçado o seguinte, né? Se o Duende Verde fosse um cara, assim, das minorias, eu queria saber se nos quadrinhos ele ia ter o mesmo tratamento que ele teve, ou seja, porque aqui você pegou um cara que, ah não, ele enlouqueceu, um cara que resolveu tocar o terror e tal, não, ele enlouqueceu, a gente vai tratar ele, né, entendeu? Claro, porque ele tinha dinheiro pra ser tratado, né, bem diferente, então, com certeza. Não, ele era bilionário, vamos lá, primeiro, ele era bilionário, segundo, teoricamente, não tem... Ninguém prestou queixa de nenhum dos crimes que ele tinha feito. Porque o Peter não ia prestar queixa. E provavelmente o Flash também não prestou queixa do sequestro. Então, assim, terceiro. Se o Peter vai prestar queixa do Harry pelas ações de Duende Verde, então o Peter está assumindo publicamente que ele aceita que o Harry é o Duende Verde. Então, o Peter seria o Homem-Aranha, segundo essa mesma hipótese. Porque negócio assim, o Peter estava amarrado de qualquer maneira, juridicamente. Porque... Isso, de certa forma, é trabalhado ao longo de todas essas histórias. Porque vira uma guerra, uma espécie de guerra fria, em que cada um ali não tá preso no outro, né? Um não pode, vamos dizer assim, fica dentro desse jogo velado, né? Inclusive morando no mesmo prédio, né? Com as respectivas esposas, com o filho, né? Certo? O negócio, né, é estranhíssimo, né? E o Parker toda hora perguntando, puta, será que ele... coisa? Porque aí depois dessa história, ele deixa de ser o duende, ele esquece até que era o... Pois esquece que o Parker não é mais, né? Então a gente já pode adiantar pra esse trabalho aí de quem tratou o Harry, né? O Harry teve um sério problema, que a pessoa que foi tratar ele não é a pessoa que devia tratar ele, né? É um psicólogo que vai dar um trabalho danado num próximo grande arco que ele voltaria a ser o duende. Só que tem muitas histórias ao longo disso que mostram esse trabalho aí que foi feito. O nome do psicólogo é Bart o quê, Paulo? Bert Hamilton. Que é considerado por muitos, né? A terceira versão do Duende Verde, foi por pouco tempo. Mas que, vamos dizer, é o cara que... Se o Harry já tava bem, degringolou mais ainda o Harry, né? Antes da edição do arco, a gente tem alguns pontos aí que talvez o Paulo valha a pena costurar de como era esse tratamento do Bart Hamilton, porque, enfim... Vamos lá, primeiro de tudo, a gente, depois dessa história que o cara ele foi pra... O pessoal olha assim, então ele é rico, então ele na verdade só está estressado, vamos levar ele pra uma clínica e pronto. ele sumiu das histórias do Coen, porque até o Coen depois ele coloca num podcast, ele falou num podcast que ele escrevia achando que a indústria de quadrinhos ia acabar a qualquer momento, então ele não tava assim, não tinha planos de muito, muito longo prazo, de talvez o Harry volte como duende, coisa assim. Mas aí veio veio lá a saga do clone original, o Coen saiu brigado, aí entrou o Lin Wen, que virou, era também, né, na época era o editor-chefe da Marvel. Aí ele volta na Amazing 151, que é a primeira história do Lin Wen. Ele volta, tipo, todo dócil, legalzinho com todo mundo. Oi, amiguinhos, eu fiz tratamento psiquiátrico, eu tô aqui entupido de droga antipsicótica, mas agora eu sou de boa. Querem ser meus amiguinhos de novo? Aí todo mundo, vamos ser seus amiguinhos de novo. Aí o Flash, eu não sei. Eu divido apartamento contigo, somos os melhores amigos agora. Agora era a vez do Flash abusar economicamente do Harry. Eles ficam dividindo apartamento nessa época e tudo mais. O Harry e o Flash Thompson, né? O Harry e o Flash Thompson. Nessa mesma edição, ela começa já com uma coisa que vai ser apontada lá na frente. Como tinha acabado de ser a saga do clone, o Homem-Aranha, ele joga o cadáver vivo do Ben Reilly na chaminé lá. Que aí, antes disso, ele resolve abrir e verificar. Esse aqui realmente é o Peter Parker e tudo mais. E o... Ele sente o senso aranha, assim, peraí, tem alguém aqui perto. Não tô vendo ninguém, tão de boa. Mais na frente vai descobrir que era o Harry hipnotizado, seguindo o Peter Parker pra tirar essas fotos e mandar pro Jameson. Aí vai tendo essa subtrama mais na frente. Jameson recebe essa carta, só que aí o Peter desconfia disso. Aí encontra essa carta antes, vê as fotos. E faz as montagens pra enganar o Jameson. Aí, enquanto isso tá rolando, aparece o Harry se conhece a Liz Allen. A Liz Allen tinha voltado desde a época do Ditko, ela tinha sumido, aí ela voltou agora. O Harry e a Liz começam a namorar. No que eles começam a namorar, aparece o Bart Hamilton. Aí o Bart Hamilton pega e apresenta. O Harry pega e apresenta o psiquiatra pra Liz e pro Peter. E, você é um cara legal, você tá tratando o Harry direito. Aí mostrando de vez em quando as tratamentos do... As sessões de terapia, as sessões de terapia. E o Bart Hamilton olhando assim, é, a Liz é o que segura, tá segurando o Harry por enquanto e tudo mais. Aí os dois ficam noivos. Aí nisso, eles brigam e se separam. O Harry vai chorar as pitangas pro Bart Hamilton. Aí o Hamilton pega e diz, a culpa é sua porque você é um merdel. Quem é que vai querer ficar com o cara que é a cara do... O Renato Aragão com entradas e tudo mais, você é só um drocó. Renato Aragão já tinha entrada, Paulo, não precisa ser. Se redundante esse ponto. O Harry fica da vida, eles brigam e nisso o Bart Hamilton pensa assim: beleza, e se acabei de vencer um franzino drogado entupido de antipsicótico? Eu sou poderoso e posso ser o Duende Verde. Tá, mas vamos costurar essa história. Essa edição que o Paulo acabou de falar é a 175. Que o mote todo que o Len Wein tava fazendo era da volta do Duende Verde e numa sessão da terapia lá, vale ressaltar, o Hamilton tava querendo fazer um tipo, diz ele, né? Pode ser que a intenção realmente já fosse desde o começo tomar o lugar. Mas fazer um livro conceitual de terapia, sei lá, focado na psicose do Duende Verde. Ele queria muito saber sobre o negócio do pai, né? Como é que seu pai faz isso e tal, não sei o quê. Se perguntando, né? E ao mesmo tempo tratando lá. Aí teve essa briga, e a briga é extremamente misteriosa, que ela acontece atrás da mesa, né? Porrada pra lá, pra cá, tudo fica meio escuro. Alguém venceu, né? Vale ressaltar que o Harry ficou muito puto, por conta do que o Bart Hamilton tava sugerindo, né? Então, de como ele tava analisando ele. E o Harry deu um momento lá de Norman Osborn, ficou meio arrogante, e aí, enfim, começou a confusão, e a partir desse momento daquela briga, todo mundo começava a suspeitar que, poxa, o Harry voltou a endoidar, né? Despirocou de vez agora, então ele é o Duende Verde. Só que, enfim, não era, né? E aí ele vira um... Sim, só pra perceber, por dois motivos, que a história o tempo todo, ela tá dizendo, assim, tá assumindo a posição do Peter, que é o Harry. Que o Harry tá tão biruta da vida, que até se separou dizendo que Harry é um fraco, eu sou o Duende Verde. Harry é um fraco, eu sou o Duende Verde, por aí vai e tudo mais. E que ele sequestrou o Bart Hamilton e colocou uma máscara porque não suportava olhar pra cara dele. A história leva a isso. Mas tem aqueles indícios que você nota que não pode ser... Pode não ser o Harry, primeiro porque o objetivo do cara era mais se tornar um rei do crime. Vamos só lembrar que nessa época ele era pré-Frank Miller, então tinham 455 reis do crime disputando a primazia nessa época. Então... O objetivo do cara era querer ser um rei do crime, que era uma coisa que nunca tinha sido sugerido ser o perfil do Harry até aquele momento. E o segundo ponto é justamente porque o Duende Verde, da primeira vez que a gente viu dele, o Duende Harry, a primeira vez que a gente viu, ele não fazia essa separação entre Harry é um fraco ou um forte. Ele assumia que era o Harry o tempo todo. Aí era um cara... Esse lance da terapia, aquelas coisas todas, foi meio que pra dar o lance, assim, pra isso, né? De que, olha, talvez ele esteja separando a personalidade dele e por aí vai, né? A história é que assim, a gente já meio que já sabia qual que era o... É, exatamente, né? Mas quem leu na primeira vez e acompanhou, deve ter ficado muito balançado, né? Isso, com certeza. Essa coisa. E o Harry, duende, ainda não tava assim, vamos dizer assim, estabelecido que o objetivo primário dele era atazanar o Parker, né? Ainda não tava assim bem estabelecido. Então essa de ir pra essa vertente de ser o rei do crime e tal, coisa. Mas realmente, você fica meio que na dúvida, né? Ao longo da história. Você vai lendo a narrativa, você percebe tal. Só mesmo no final que você tem a certeza. É, e outra coisa, né? A figura que é sequestrada, que supostamente a gente acha que é o psiquiatra, tá encapuzado. Então o Duende Verde, ele leva essa figura que a gente achou que era o Hamilton, deixa lá preso, o cara fica tentando sair, a gente não ouve direito, né? Enfim, mesmo se eu ouvir esse quadrinho, não tem como ter voz, né? Depois é que de repente a gente sabe, ele se desmascara, tipo, é o Harry. Se é o Harry, quem é que é o Duende? Bambambam só pode ser um. Aí então é o cara que venceu a luta, é o Bart Hamilton, né? E aí vai ter lá um confronto pela... Por quem é que é o verdadeiro Duende Verde, né? Mas uma coisa, a gente tem que elogiar o Leon End, porque esse plot twist é como... Ele não, assim, ninguém pode acusar esse plot twist de ser tirado do nada. Ele trabalhou isso durante 13, 14 edições. O plot foi o plot que ele amarrou foi lá desde a primeira edição dele, foram nada, terminou na 180, ele amarrou coisa que ele construiu lá na 151. Ou seja, era um planejamento a longo prazo pra chegar nesse clímax. Assim, tipo, das histórias do Len Wein, eu acho essa melhor. Assim, ela empalidece pra caramba comparado com o que a gente vai falar mais na frente, mas eu gostei dessa história. Sim, você até comentou que a gente poderia pular ela, mas eu acho ela importante. Porque é ela que, digamos assim, costura mais esse lance de que o Harry não é tão vilão, né? Aí a vilania do Harry, na verdade, vem da loucura dele, que é instável, ficou instável. Aí, só pra terminar aqui essa história, tem essa luta entre os dois duendes, na chaminé do Ben Reilly. Eles vão lutando nisso, a única parte que eu acho meio esquisita nesse final, que durante a luta, o Harry, o Bart Hamilton, ele tá muito fissurado em eu sou o verdadeiro duende, eu quero ser o verdadeiro duende e tudo mais. E o Harry dá um start lá, se você quer ser, então fica pra você, eu não quero ser isso aqui só trouxe merda pra minha vida. Aí ele rasga o uniforme, por baixo tá o terno e gravata dele, que eu não sei como não fez volume esse negócio. Aí ele rasga lá e tira a roupa, aí o Bart Hamilton, pois eu tinha uma bomba aqui comigo que eu vou explodir. Oh, aí ele vai, tropeça, cai, a bomba explode, matando só ele. E milagre na Marvel, só ele morreu, ele morreu e ninguém quis ressuscitar ele. Então, só um detalhe aqui, porque só pra coisa, quando o Osborn tava lá preso, ele tava com um terno verde, né? Um terno verde escuro. Aí agora, quando ele sai, quando ele rompe, né? Porque não ia mostrar o cara pelado, obviamente, né? Então ele sai com um terno, como é que fala? Marrom claro, né? Você reparou desse detalhe? Não, o roteirista deu uma farrapada aí, né? Ou ele suou e mudou de cor, né? Mas enfim. Não, colorista. O colorista esqueceu, né? Ou alguém esqueceu. Ou simplesmente alguém olhou assim, olha, gente, pega mal, ele disse que não é mais o Duende Verde, tá com um traje verde debaixo do traje verde. Mas, enfim, o resumão assim dessa história é que deixa todo mundo que ainda achava, não, vamos, terapia vale a pena, terapia ajuda as pessoas a resolver o problema. Essa história vai encontro a tudo isso, né? Uma propaganda totalmente negativa, né? Tipo assim, olha, cuidado, né? Seu psicólogo pode ser um Bart Hamilton ou então um Hannibal, né? Quem sabe? Não, e na verdade, né, o que tem assim, né, a gente vê, né, a própria, hoje a gente tem um personagem na DC que é mais ou menos isso, que é a Arlequina, né? A Arlequina era a psiquiatra do Coringa e acabou virando a sidekick dele, né? Então, tem alguns personagens aí, alguns psiquiatras famosos, assim, no meio dos quadrinhos que depõem contra a profissão, né? Nelson salva, e olha que nem tanto. Só de curiosidade nessa história aí, só pra complementar, né? Dessa vez quem tá no hospital não é a Mary Jane, é a Tia May. Tem inclusive umas capas que acho que já foi até refeita várias vezes aí. Clássicas que é a Mary Jane cuidando da tia do Peter no hospital, né? E tá a briga do duende com o Homem-Aranha, que não era o Harry Osborn, né? No caso, pela janela aí. Enfim, vários plots que tem a Tia May assim, né? Assim, vale a pena também dizer que nessa época a Tia May era uma militante que saía na porrada com a polícia. Ela entrou na porrada e depois teve um ataque cardíaco, ela esqueceu que tinha idade, né? E aí a outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, que eu mal lembrava quando ele tinha o resto do corpo, né? O cabelo de prata aqui aparece com o corpo, né? Eu digo, nossa, ele tinha corpo em algum momento da vida dele, né? Tá aqui. Aí ele leva uma queda e lá se vai o corpo. Bom, aí acho que tem mais alguma coisa pra falar sobre esse arco aqui? Alguém quer falar? Só falar que esse negócio da Tia May tá no hospital não é lá muita novidade, né? Edição sim, edição não, ela tá lá no... Ah, meu Deus, tô morrendo. Pois é, mas a Tia May nos anos 70, ela era vida louca mesmo, porque ela casou com o Dr. Octopus e bateu na polícia. Aí, agora, continuando assim, aí, só pra terminar. No final dessa história, a última página, é a Liz voltando, pegando lá o Harry. Ah, agora eu vou ter que refazer minha vida de novo. Aí a Liz, ah, voltei. Ó, oh, não precisa mais refazer, vamos nos casar. Aí o Harry desaparece das histórias depois disso, porque o Matthew Wolfman, ele chegou e ele queria praticamente dar uma mega reformulada no elenco do personagem. Aí eu... Não, Paulo, vamos ser sinceros. O Harry saiu e desapareceu porque, com todo amigo que tá começando namoro, eles desaparecem mesmo, né? Vocês sabem que ele ficou vazio esse tempo todo. Ele já tava noivo. É, mas aí voltou agora, o negócio tava diferente, né? Aí eu sei que passa um... Assim, é, não na, assim, em publicações, passa uns 3 anos, 3, 4 anos. Aí vem um espetáculo Spider-Man do Mil Mântulo, em que o Peter descobre que o Magma tinha fugido. Aí, ó, o Magma fugiu. Talvez ele vá atrás da Liz. A Liz é minha amiga. Ah, mas eu não tenho o telefone dela. Ah, mas ela tá noiva do Harry. Ah, mas eu não tenho o telefone dele. Amigão! Aí, ah, eu tenho o telefone do Flash. Aí eu vou, Flash, tem o telefone do Harry? Eu tenho aqui, ó, mas... Caramba, mas ele pediu pra não te passar. Por que tu faltou o casamento do Harry? Ele casou? Tu não foi convidado, não? Ele se casou e se mudou pra Long Island. Ele se casou, peraí, ele se mudou. Aí eu quis assim, aí foi. E nisso o Peter vai lá atrás dele, aí descobre que tinha realmente se casado, se mudado, e por aí vai. Aí depois o Harry deve ter chegado assim, pois é, né, cara, eu te amei, porque, né, você quase deu em cima da minha esposa quando ela era solteira, então, vingança. Te peguei. Aí foi. Então, o bizarro é isso, porque pro Peter, não chamando ele pro casamento, mas o Flash, que é o ex-namorado de verdade da Liz, chamou pro casamento e mandava o cartão de Natal. Porque o Flash sabia do endereço pelo cartão de Natal. Aí vai passando as histórias, aí em 82 aparece o Duende Macabro e o Harry volta, porque o Duende Macabro tá atrás lá dos Osborne. Aí o Peter volta a ser um pouco mais amigo dele pra ele poder aparecer mais. Aí nisso o Duende Macabro tinha descoberto os diários do Osborne, aí começou a fazer a chantagem que ele fez pro Harry foi contar pro Harry que o Norman era o Duende Verde, o Harry não lembrava disso mais. Aí o Harry fica triste lá e tudo mais, mas ajuda o Peter lá no esquema pra tentar descobrir quem era o chantageador. E depois o Harry chega pro Peter, mas o que é que eu vou fazer da minha vida agora que eu descobri que meu pai é o Duende Verde? É só você não ser o Duende Verde pra não fuder a vida do seu filho, que tal? Aí o Harry, é uma boa ideia. Ele continua nisso. Ele já tava com o filho, né? É quando ele volta pra vida do Parker, né? Do Parker descobre, ele já tava com o Norman. A Liz tava grávida ainda. Grávida. O garoto vai nascer mais um pouco mais pra frente. É, mas aí vem a parte do simbionte, aí, né, nessa época do simbionte, eu lembro que aquela cena dos sinos, o Peter até ele comenta que ele tinha sido chamado pra ser o padrinho do Norman nessa época. Aí vai, continuando as histórias, o Peter se casa com a Mary Jane. Essa cena aí do Harry pedindo ajuda, ele falou que o meu pai é doente, o que eu faço, me ajuda, meu amigo. É um dos vários várias horas que o Peter deixa o colega na mão. Que ele, ih, peraí, estão me chamando ali no Central Park, eu vou ali pôr as guerras secretas e já volto. Fica aí com o seu problema, você pra mim é problema seu. É assim, a gente pode colocar basicamente vários pontos em que todo o problema do Harry teria sido resolvido se o Peter agisse como amigo, não como Homem-Aranha. O Peter não consegue. Mas aí, continuando, aí teve o casamento, o Peter foi se casar com a Mary Jane e tudo mais, aí chamou o Harry e o Flash pro despedir de solteiro, era na verdade 3 caras num bar tomando refrigerante. Aí ele olhou assim pros dois, aí olhou assim, Flash, você vai ser o padrinho. Isso é pelo seu casamento, otário. Aí foi indo, aí chegamos em Inferno. Quando chegamos em Inferno, a gente só tem que fazer um pequeno de bastidores editoriais. O de Mark Fallane, ele já tava famosão nessa época. Não era assim, não tinha explodido, mega explodido, mas já tava. Assim, as vendas já tinham aumentado pra caramba, já tinha ficado famoso por cada mês em 300 que tinham vendo, tava muito em alta. Só que o Michelin, ele tava querendo muito escrever o Homem-Aranha enfrentando o personagem da lista C e D. Aí o cara, assim, Amazing, tava, tipo, vendendo lá nas alturas, e as histórias eram meio que, tipo, fazia uma sitcom do Homem-Aranha enfrentando o treinador, que naquela época tinha acabado de ser criado como vilão do Homem-Formiga. Uns caras lá, Stick, sei lá o quê. Stone. Stone. É só uns buchos de canhão. Azul Assassino, tinha o Chance, por aí vai. Aí você tava pegando esses buchos. Aí o Todd McFarlane, ele bateu o pé e disse: Eu quero a lista top, eu quero os principais. Ele exigiu, aí colocou em sequência, apareceu o Camaleão, depois Mistério. Aí ele criou o Lagarto, o Duende Verde e o Escorpião. Aí por isso precisaram que o Harry voltasse a ser o Duende Verde. No que precisaram disso, aproveitaram o crossover da saga Inferno pra tentar justificar essa galera toda voltando. Aí tem uma história lá, a primeira, que é o Mistério voltando. Aí o Homem-Aranha pensa: ah, não, essa zoeira toda que tá sendo em Nova York é por causa do Mistério. Aí spoiler, não era, era os X-Men. Aí nisso, o Duende Macabro, que agora era o Macendeio, ele não tinha super força, então ele tava atrás dos Osborn pra tentar descobrir qual era a fórmula do Duende. Aí ele vai lá e começa a ameaçar a família do Harry lá em Long Island, destrói a casa deles, tenta descobrir, forçar o Harry a contar e fica lá nisso. E o Peter vai atrás deles e consegue salvar a família do Harry. Que o Harry fica tão desesperado, ele tava tendo uns pesadelos já com o Duende Verde, ele fica tão desesperado que ele, seguindo os pesadelos, ele encontra um esconderijo lá que tinha as roupas do Duende Verde. Aí ele é assim: ah, se esse desgraçado quer ameaçar a minha família, então, por causa do Duende Verde, então vou me vestir de Duende Verde e atacar ele. Só que aí vem a luta lá do... que até tem uma capa, Duende Verde versus Duende Macabro, a luta que vocês esperavam, coisa assim. Na verdade, é um substituto contra um substituto, e os dois sem super força. Aí a luta até é meio decepcionante, se você pode imaginar uma... Tu quer imaginar uma batalha épica entre o Norman Osborn e o Roderick Kingsley, você vai ter que esperar mais uns 12 anos. É, que vai ter agora mais recentemente, né? Exato. E mais aí, vem, essa edição foi aonde, Paulo, da briga dos dois? Foi na Inferno, agora era a Maze 312, que aqui no Brasil saiu na Homem-Aranha 111. É essa edição que foi desenhada pelo McFarlane. Isso, tá. McFarlane. Foi desenhada pelo McFarlane e aqui no Brasil ela foi republicada tanto pela Salvati naqueles encadernados, quanto pela da Panini naquele ônibus. Saiu um monte de lugar, né? Aquele melhor do Homem-Aranha, não sei das quantas. Dá pra achar ela em vários lugares. Aí a luta, basicamente, é o Harry desesperado, porque ele não tava louco, então ele não louco, ele... Meu Deus, eu não sei dirigir esse negócio direito, eu não sei jogar esse negócio aqui. Aí ele sobe, ele tem que ficar, dar um jeito de enganar o Macendeio e ir pra cima. Aí ele pega, assim, o... como é que chama? A bolsa abóbora e joga todas as bombas de uma vez pra ver o que acontece. Isso tá tendo o inferno, então, tipo, os prédios estão vivos e demônios atacando todo mundo. Aí o Macendeio achando que isso era coisa do Harry, e o Harry desesperado lá, até que o Homem-Aranha intervém, dá umas porradas neles. Aí chega uma hora em que o Harry consegue ir lá, o cara, o Macendeio tá meio zonzo, o Harry chega lá pro cara e diz: irmão, eu não tenho a porra dessa fórmula Duende, se eu tivesse eu tinha usado pra bater em você, seu burro. Aí o Macendeio: é mesmo, né? Aí ele foge lá da luta. Até o Michelini fala assim: às vezes palavras são muito mais fortes que qualquer porrada. Aí o Harry olha assim, aí pensa em ir atrás, aí o Homem-Aranha pega e fala: cara, lembra que tu tem mulher e filho. Tu vai querer se arriscar. Aí o Harry: tem razão, melhor não. Aí ele volta pra casa. Nisso o Homem-Aranha fica direto: será que ele lembra de mim? Será que ele lembra que eu sou? Será que ele lembra que eu sou? E por aí vai. Ele não se pergunta, né? Como é que o Homem-Aranha sabe que tem mulher e filho, né? Pois é. Que deixa é essa, né? Mas essa edição aí é paralela, como o Paulo falou, a Inferno. Aí você tem que ter um bom respaldo, porque tá tudo meio doido, não tem explicação na história anterior, né? Mas, tipo assim, um poste vira um demônio, a Mary Jane tá fazendo uma peça de teatro cheia de coisas de argola, tudo aí, vai também vir um demônio e ataca. E agora tem um negócio muito esquisito aqui, que bateu a curiosidade minha, é que tem um adolescente na casa do Peter Parker, que é essa doida aí que tá dando em cima dele. A prima da Mary Jane. A sobrinha da Mary Jane, essa. Prima. E a Mary Jane já saca e dá corda, né? Safadinha, Mary Jane. Verdade. Tem essas coisas que não dá pra entender, né? Ela volta como uma jornalista adulta depois com coma, hein? Não. Não, no universo que vale, ela volta como secretária do Norma e crescido. Não é o MS2 que vale. Claro que é. Sinto muito. Claro que é. Pra mim é. Como eu tinha mencionado antes, o McFarlane, ele queria escrever o Duende Verde. Então, ele obrigou o Michelin a criar um subplot que o Peter e o Harry tinham que morar juntos. Aí aí tem uma saga, a Pátria em Chamas, em que o Peter e o Flash, a Mary Jane, vão ajudar o Harry a fazer a mudança deles pra um prédio no Soho, que é tipo um prédio de classe média alta lá em Nova York, que é mega é bem caro lá, certo? Aí eles fazem um negócio... Cara, até o bairro mais pobre é caro em Nova York, mas tudo bem. Ok, mas é caro pros padrões de Nova York, mas daí vocês tiram. Aí, voltando. Aí, o Peter olha assim, ah, é, vocês... Aí, fazendo aquela cara de gato de bota chorão. Gente, eu tô sem casa, tô morando de favor na casa da minha tia de novo, e por aí vai. Aí, o Harry fica assim com pena. Olha, eu tenho um apartamento que eu posso te emprestar. Aí, eu não sei, cara. Tem uma claraboia nesse apartamento? Aí, tá, tem uma claraboia nesse apartamento. Você pode ficar com a cobertura. Então, o apartamento tinha 4 andares, sei lá, um negócio assim. E o Harry só ficava com casarão, né? E o Harry só ficava, tipo, no primeiro ou no segundo, sei lá. O Peter ficou 2 andares acima e ainda tinha andado em vazio aí no meio lá. Aí o Peter ainda fala assim, olha, mas eu quero pagar esse o aluguel, né? Porque nós somos amigos. Eu posso te dar um desconto da amizade, ó, Peter. 75%, né? Tudo bem. Mary Jane, você paga, porque você que trabalha, né? Tá bom. Não, e o pior, sabe o que é? É que a claraboia ficava no banheiro. Aí o Peter sempre é feliz. Nossa, tem uma claraboia bem no banheiro. Aí o Harry fala, você achou legal isso? Tipo, what the fuck? Aí o... Calma que piora, porque aí, nisso tudo, o Harry... Ótimo, terminamos a mudança. Agora eu posso abrir aqui meu guarda-roupa secreto, aí olhar aqui o meu legado, porque eu lembrei de tudo. Agora eu lembrei que esse prédio aqui, eu me mudei pra cá porque era os antigos esconderijos do Duende Verde, meu pai. E agora eu vou fazer o meu plano mestre. Aí termina com ele olhando lá o uniforme. Só que aí, ele é inteligente, aí ele fica andando com a máscara pra lá e pra cá, e ali pega a máscara lá, tudo aí sendo no McFarlane ainda. Pega a máscara e... Que porra é essa de máscara do Duende Verde? Ah, eu tava indo jogar fora, desculpa, amor. E o McFarlane, depois disso, ele pegou e foi pra revista solo dele fazer Tormento, e o Michelin não queria escrever e se esqueceu. Aí chegou uma hora que o editor olhou assim, cara, gente, alguém precisa fechar esse plot, né? Aí chegou lá pro Jerry Cohen. Cohen, você pode fechar esse plot? Não, eu tô aqui ocupado escrevendo a história do lápis. Por favorzinho. Tá bom, eu coloco nisso em 10 páginas. Aí nisso, assim, tipo, já tinha passado uns 2 anos de publicação. Na Web of Spider-Man, tem um arco, que é o arco do Lápide, que vai, o Lápide ganha os superpoderes dele, que tá tendo o Lápide tá invadindo uma das indústrias do Osborn. Aí no que ele tá invadindo, aí o Homem-Aranha vai investigar, ajudado pelo Magma, que o Magma agora já tinha ganhado o emprego do Harry. Aí vão lá os dois investigar, de repente aparece o Duende Verde assim do nada. Oi, pessoal, vim ajudar vocês, porque o Harry é um chegado meu, ele pediu pra ficar de olho nesse negócio aqui, aí por aí vai, porque agora eu sou um super-herói. Aí o Peter, que merda é essa? Não, gente, eu sou seu super-herói aqui, tô aqui passando. Aí vão lá, enfrentam os capangos do Lápide, o Lápide ganha super-poderes. Aí o Harry tá indo embora, porque tá indo embora, o Homem-Aranha vai atrás dele, aí chega lá de novo o Homem-Aranha. Que história é essa, Harry? Ah, não, eu quero limpar o nome do meu pai, agora eu vou ser um super-herói, eu gostei tanto de ser um super-herói. Aí, cara, você é casado e você tem filho, você não pode fazer um negócio desse, você é louco. Aí o Harry é assim, e tu é porta pra caralho, hein, rapaz, eu vou ir embora, tchau. O engraçado é que o Peter deve ter olhado a desculpa do Harry, né, tipo assim, olha, eu sou amigão do Harry, por isso que ele me chamou, eu tô aqui. Aí o Peter olhou assim, porra, eu vivo usando essa desculpa, como é que alguém cai, né? Pior que é. Aí tem na edição seguinte, o Peter começa a ser o Stalker Supremo, ele invade o apartamento do Harry, aí olha assim, ah, elas por elas, ele também olhava meu guarda-roupa. Aí vai fuçando os documentos até achar que o Harry tinha desviado o dinheiro lá da empresa pra reformar uma base subterrânea num esgoto. Aí ele tava lá treinando esse tempo todo, o plano mestre dele é ficar treinando, tipo, tem uma Duende Caverna. Até na Abril ele chama de Duende Caverna, não sei na original também era. Aí o Homem-Aranha olha assim, ah, você então é aqui que você se esconde, você fica brincando de treinar pra ser super-herói. Aí o aquele negócio, tipo, já deu todo esse contexto que o Harry tem problemas psiquiátricos e tudo mais. Ele só tá com o objetivo ali de querer ser um... de querer ajudar, assim, a limpar o nome do pai dele na cabeça dele e tudo mais, querer limpar. Só que o Peter, ele podia ter chegado... Você até não precisava revelar a identidade secreta, mas podia ter chegado, conversado, explicado. Cara, olha, eu também sou casado, minha esposa passa por muito perrengue, ela fica sendo mal desenhada, me esperando às vezes, e isso não é legal. E assim, tipo, a minha vida é uma merda por causa que eu sou super-herói, isso não é uma coisa legal. Você é bilionário, ninguém sabe que o Norman é o Duende Verde, você quer limpar o nome do seu pai, você podia criar fazer um monte de coisas e de obra de caridade, por aí vai, que teria resolvido mesmo, daria na mesma. E não, em vez do cara, assim, tentar conversar, ah, seu pai é um merda, seu pai é um vilão, seu pai é um cocô, eu não vou deixar você limpar o nome do seu pai, vamos partir pra porrada. Não, e o detalhe, né, que essa ideia do Harry querer limpar o nome do pai é que acabou sujando o nome do pai, porque desde o momento que ele tirou as roupas do pai lá, quando o pai morreu, já tinha resolvido o problema, né? Fica todo mundo na incoita, né? Ninguém sabe, poucas pessoas sabem que o Harry, que o Norman era o, que o Norman era o duende, né? É, aí nisso, o Harry que tava, assim, tipo, tratando o Homem-Aranha como amigo, passa, eu quero matar você pra limpar o nome do meu pai, aí começa... A brigar até que nisso o Peter nocauteia ele. Aí, quando espera, o cara destrói assim: o Peter, eles destroem a Duende Caverna inteira na briga. O Peter nocauteia ele, espera o cara acordar. Aí, tá vendo como você é o inútil como super-herói? Você apanhou de mim, eu sou seu amigo. Se fosse um cara que quisesse te matar, o que ia acontecer aí? Com amigos que nem você, né? Aí ele pega assim uma foto destruída da. Porta-retrato destruída da Liz no Norm. Quem é que vai ficar com ele se você morrer, seu imbecil? Aí o Harry cara, tem razão, eu fiz merda. Você promete nunca mais fazer isso? Tá bom, eu prometo. Aí, ok, agora eu tenho que ir pro plot principal, que é o lápide. Você fica aí, seu merda. Aí, desculpa. Aí, assim, isso o cara aí sai... também foi numa Amazing Spider-Man também. Não, foi na Web of Spider-Man. Assim, desculpa por isso, mas obrigado por me ajudar. Peter, aí fica na cara assim, tipo... Que ele sabe quem ele é. É, ou seja... Mas também, Peter... porra, o Peter sabe toda a vida dele. Ele acha que o Homem-Aranha tem o quê? O stalker dele? Tem que ser muito inocente, né? É, aí nisso, aí depois, continua o Harry aparecendo ainda como vizinho, assim... Aí é o que acontece depois aqui em uma história que hoje não fica... muito, assim, não envelheceu bem, que era uma em que o Homem-Aranha tá enfrentando uma vilã chamada Corona, que espalhou uma doença pro Nova York, hospitalizou a Mary Jane e o Norm. Aí o Peter, enquanto isso, o Harry tá só escutando vozes. Aí chega uma hora que a voz tá muito realista. Aí ele vai olhar e é o Homem-Aranha. A Homem-Aranha, cara, você é um químico, né? Você pode me ajudar aqui a tentar achar a cura? Aí o Harry... O Homem-Aranha fazia um team-up pra sintetizar a cura. Eles conseguem, salvam Nova York. O Harry consegue salvar uma parte pra salvar o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha ele tava adoecendo, mas tava tendo que enfrentar a mulher lá. E termina a história, o Harry tinha salvo... Assim, o Harry salvou o dia como Harry Osborn na prática. Não precisou de Duende Verde nem nada. É, nem precisou de Duende Verde nem nada. Só que aí ele continuou ouvindo as vozes. Harry, Harry. E ele olhou pra trás e era o William Defoe. É, né, a partir daí a gente começa a ver a fantasminha do Norman Osborn, né? Mas na verdade é que, vamos dizer assim, as consequências do LSD lá atrás do Harry voltaram aqui, que ele tava alucinando total de novo, né? E aí começa esse arco de histórias novo agora, que é jogado agora sim pra Espetacular Homem-Aranha e vai parar na mão do J.M. DeMatteis, né, que aproveita um personagem que ele criou lá no Capitão América. A gente falou isso no podcast do J.M. DeMatteis lá do Capitão América, que é o Ratos, o Vermin, né, que a gente só vê a transformação dele, né, quando ele é transformado pelo Barão Zemo. Mas a história do Ratos é melhor trabalhada aqui nesse plot do Homem-Aranha, talvez no arco mais pesado que eu já tenha visto. Olha que o J.M. DeMatteis gosta de ser pesado, né? A gente achou já que tava pesado lá no Capitão América, mas aqui ele se supera, né? Que é a criança entre nós. Então, né, esse, como o Coveiro aí falou, acho que esse é um arco, cara, que assim, é uma história que, assim, de 91, né, já tem um tempinho, mas, cara, envelheceu nada, cara, porque trata de temas muito atuais. É uma baita história essa aqui, né? É de Matisse, Salvo Sema, né? E aqui basicamente é isso, né? É, a gente tá tratando do Ratos, né? O Verme no original. Ele tá lá com a doutora Kafka, né? Que é também uma famosa psiquiatra aí, né? Na coisa, porque costuma tratar super vilões, né? Ela é funcionária do Instituto Ravencroft. Então, mundo tem muito pesado, para na mão dela, né? É. E ela tá tentando, de alguma forma, ajudar, né, o Ratos, né? Porque tinha se estabelecido principalmente que a transformação era só física, né? Que aquela coisa dele era só física. Mas, na verdade, a doutora Kafka tava vendo que não, aquilo lá era um trauma muito pesado, mas muito pesado mesmo, e precisava ser trabalhado, né? Então, paralelamente, a gente tem isso, né? O Ratos consegue escapar do Instituto Ravencroft. A gente também tem, então, alguns flashbacks desse tratamento, né? Das sessões de tratamento, né? É, essa tentativa, né, de resgatar o Edward, né? Edward. A gente percebe que o Ratos é acompanhado por uma criança, né? E aí começa-se a traçar a origem do personagem, né? Quem são os pais deles, qual era todo o contexto. Em paralelo a isso, a gente tem lá o... Por que que a gente tá falando dessa história, né? Porque em paralelo a isso, nós temos então também o Harry Osborn, agora atormentadaço aí pelos fantasmas, né? Por essas ilusões do pai, né? Que cobram, né, uma atitude dele, né? Dizendo que ele tem que mudar, ele tem que tomar rumo, tem que saber ensinar o filho. É... E aí a gente vê o Harry perdendo o controle muitas vezes, né? Xingando a esposa, xingando a criança. Até que então ele começa a chegar num colapso mental e volta a ser, né, o Duende Verde, né? E aí o Homem-Aranha também tá numa situação completa, também tá num estresse danado, né? Porque ele tá atrás do Ratos, ele tá assim, vamos dizer assim, ele tá hiper, mega... Eu não sei como é que o Jonathan DeMatteis enxerga o Homem-Aranha, ou o que que tinha acontecido na edição anterior, que o Homem-Aranha tá aquele cara que acha que ninguém vai ter redenção, né? A edição anterior é a luta da Corona. Isso aí, na verdade... Porque como o DeMatteis está fazendo é como se fosse uma continuação direta da última casada de Kraven mesmo. A última vez que ele viu o Ratos tinha sido naquela situação traumática, que ele tinha sido enterrado vivo e tudo mais. Então, como se o DeMatteis quisesse dizer que toda vez que ele visse o Ratos, desse um gatilho no Peter, que voltava todo aquele sentimento ruim daquela sensação traumática que ele tinha passado. Então, por isso que ele ficava assim, tão, tão nervoso, tão bitolado, tão, assim, sangue nos olhos quando ele viu Ratos. Não era exatamente de uma coisa imediatamente anterior, mas era meio que um gatilho psicológico. Ele não conseguia ver o rato sem desassociar aquele trauma que aconteceu com ele na última caçada. E ele ficava altamente agressivo, né? Ele batia em vilões comuns só porque suspeitava que talvez fosse o rato. Então ele tava vendo o rato em qualquer sombra ao redor e por aí vai. Então a doutora Ashley Kafka, ela estava na redenção do Ratos, dizia que ela estava descavando lá aquele trauma que fica meio nebuloso durante toda a edição, até, assim, cair na cara da gente, né? E o Homem-Aranha não, achava que tava aquele negócio, ele não tem jeito, você tem que trancar... Não falava que tinha que sacrificar o cara, mas tinha que trancafiar e nunca mais tirar o cara da prisão, porque era uma criatura assim, tem volta, né? Então tava todo mundo, os três, que são os três focos principais dessa história, o Ratos, o Harry do Duende Verde e o Peter Homem-Aranha, estavam os três assim, no limiar de pirar, né? O Ratos já tava pirado. É, não, mas... Acho que os três estavam, né? Os três estavam piradaço aqui. Então, nessa parte, né, enquanto tá nessa caçada, né, do Homem-Aranha atrás do Ratos, né, o Ratos volta lá pra... Volta, né, pra, acho que duas vezes pra casa dele, né? E aí a gente descobre que ele é filho de um juiz, né? Que hoje é um juiz aposentado, né? E aí você começa a perceber uns lances assim, né? O casal dorme separado, o Ratos, ele tem uma agressividade muito grande com a mãe, porque ele culpa a mãe por a mãe não ter protegido e tal. E aí então você começa a sacar qual que é o trauma dele, né? Trauma dele, né? Ele era abusado sexualmente pelo pai. É, ele ainda como ratos, quando ele vai invadir a casa, ele vai querer dormir na cama do pai. Isso. Que é estranhíssimo na hora. E tudo bem. É isso que eu tava falando até pros meninos, né? A gente vê essa história de novo, a gente nem acredita que realmente ela quer dizer isso. Porque quando a gente leu isso, quando era jovem, adolescente, ou mais novo até, a gente não ia cair a ficha assim, cara. Então é um espetáculo Spider-Man, várias coisas que o Dematis faz, do Capitão América também, é muito pesado. É muito pesado. Sim. Mesmo. Então, nessa caçada, tá, o tem mais uma briga, né, entre o Duende Verde, né, o Harry volta, né. Inclusive, tem uma cena muito bacana, né, bacana, a narrativa é legal, tal. Não tem nada de bacana, né? Mas você tem a cena lá, ele meio que se despedindo do filho, da esposa, né? Tem até uma parte que o filho acaba vendo ele vestido, né, de duende, né? E aí meio que vai pra uma espécie de batalha final, né? Com o Homem-Aranha. Aliás, os autores gostam mesmo que de ressaltar esse lance, né? De meio que uma batalha final, né, entre os dois, né? O duende captura o Homem-Aranha. E em vez de ir para um embate, aquela briga tradicional, não, né? Os dois, eles, vamos dizer assim, o Harry dopa o Homem-Aranha, né? Por meio lá do gás, de um gás, né? A gente até pode falar que é meio LSD, né? Porque a viagem é totalmente compatível com coisa, né? O Homem-Aranha já tá numa uma baita bad trip. Não, certeza que o gás tinha alguma coisa ali, que ele começa a também enxergar. Aí sim vê aquele lance que tá todo mundo também vendo coisas, né? O Harry resolveu dividir isso aí, né? Porque exatamente. O Harry já tava vendo realmente consequências do LSD, com o soro que ele tomou e por aí vai. O Peter começa também a enlouquecer, gritar pela... Ele começa a rever o negócio da morte dos pais, rever os traumas de infância também dele. Vai, todos os traumas de o Peter também vêm à tona, né? Então tem os traumas do Harry que já vinham à tona, os traumas do Peter vêm à tona, e os traumas do Vermin, né, do Ratos, é o contexto toda essa história paralela aí da casa do juiz, que eles invadem. A briga acontece, inclusive, na porta da casa do juiz lá, né? Que o juiz não acredita que aquele é o filho dele e tal, não sei o quê. E aí, no decorrer da história, a gente descobre por uma gravação, uma coisa desse tipo, mas já percebi ao longo do tempo que esse menino aí que o Felga falou que acompanhava o Ratos, vale ressaltar, o menino não existe, tá, gente? Antes que o Felga esqueça, o menino é uma miragem também, uma coisa imaginada. Isso, um rato. Na cabeça dele. É o Ratos. É o Ratos que é um rato criança, sendo na mesma idade que ele era abusado pelo juiz lá, né? Então era isso. Então a história toda acaba sendo os três jogando pra fora todos os traumas de infância, os traumas de adultos também. Tudo tá enlouquecendo aí. Nessa captura, né, com o Homem-Aranha, os traumas dele saem, ele enlouquece, sai dando porrada. Tem até uma hora que o Harry tira a máscara. Calma, Peter, não é pra tudo isso, né? Relaxa, brother. Pois é, o Harry fala assim, pô, o Peter tá doidão, passou de mim, né? Quem é que vai colocar a cabeça no lugar agora? E o cara sai arrebentando tudo e meio que quem... E ele vai, não, né, procurar, né, a Kafka, né? Já sem máscara, né? Aliás, a gente vê, ele sai completamente deslocado, sem máscara, né? Mas como tava escuro, não tinha celular, eram outros tempos, né? E aí ele chega lá pra doutora Kafka pra... E aí a doutora Kafka começa a aplicar lá o mesmo método, né? E consegue resgatar, né, o Peter dessa bad trip aí desenfreada, né? No final das contas, né, depois o Peter volta, né, pra casa lá do juiz, né, com o Ratos, também completamente deslocado, querendo vingança, né, tentando, e sempre, e com esses sentimentos, como é que eu posso dizer, conflitantes, né, porque o Ratos queria matar, o Edward não queria, né, essa personalidade dele quebrada, né. E ele vai lá pra tentar resolver e o Duende vai atrás, né? E o Duende também chega lá. Então você também tem, além da briga do Ratos com o Homem-Aranha, né? Na qual o Homem-Aranha consegue deter, ele também tem que lidar depois com o Duende Verde, né? E mais um grande combate aí. É que esse combate, na prática, ele é mais psicológico que físico. Porque isso. O Peter tira a máscara dos dois, diz que isso aqui não é Homem-Aranha versus Duende Verde, isso aqui é Peter Parker versus Harry Osborn, e o Peter desiste. Ele diz, você é meu melhor amigo, eu não vou brigar com você. Se você realmente quiser me matar, eu tô aqui, ó, me mate, eu vou ficar aqui de braços abertos esperando. O Norman, ele vai, o fantasma do Norman fica lá, vai lá, mata ele. Aí o Harry hesita, aí ele vai... E bem, a cena até cinematográfica, assim, da forma como ela foi feita, porque é o rasante do Harry indo matar o Peter, no último, enquanto o fantasma tá tentando mandando, e o fantasma vai, assim, reagindo a tudo que o tá acontecendo, no último segundo... O Harry desvia, aí o Peter vai lá ver o Harry, e o Harry grita com ele, porque o Harry tá tão, assim, conflitante, que ele tá assim, eu te odeio, porque eu te odeio que eu quero te matar, e ao mesmo tempo eu não consigo te matar, eu te odeio, mas eu te amo, eu não sei o que eu quero fazer contigo. Aí eles dois não sabem o que fazer, assim, fica nessa situação, porque ao mesmo tempo o cara, ele quer vingança pelo pai, mas ao mesmo tempo é o melhor amigo, ele não sabe o que fazer. E o Peter também não sabe o que fazer com o Harry nesse caso, e os dois ficam assim. Aí o Harry pega e diz, não, cara, eu vou embora, eu vou pra bem longe, eu quero um canto que ninguém me veja, e não tente me seguir. Se você me seguir, eu vou dizer pra todo mundo quem você é. Aí o Harry deixa, o Peter deixa o Harry ir embora, e vai pro negócio do Patos. O Patos tinha sido preso mesmo. E, assim, a saga em si termina, assim, mas ainda tem um epílogo. Mostra o Harry indo se despedir da família. Ele vai de duende, se despedir do Norman, dizer... Papai vai ficar longe um tempinho, mas ele te ama e tudo mais. Aí, nisso, a Liz abre a porta e vê o Harry de duende. Aí, desmaia, porque aí o Harry, não era isso que eu queria que você visse. Aí o Harry também ainda tá nessa fissura, porque o Harry em si não é um cara violento ou mal. A gente até já viu aqui pelas histórias que ele não, normalmente ele não vai agir na base da porrada e tudo mais. E ele, quanto personagem, também não era um valentão de sair dando porrada nos outros. Ao mesmo tempo, a criação que ele teve com o Norman era justamente aquela criação e se você não é violento, você é fraco. Se você é fraco, você é digno de mim, você é incapaz. Aí o Harry fica nesse conflito e ele, o que resolve isso nesse momento, querendo mostrar que é forte, é destruindo a cidade, jogando bomba abóbora aleatória e fugindo, enquanto o Peter ainda sem saber exatamente o que fazer quanto a isso, porque ao mesmo tempo que ele tem medo do que vai acontecer quando ele encontrar o Harry, ele não quer deixar o Harry à solta. E assim, a história, assim, ela termina nesse momento, mas uma coisa que é bom mencionar é que, assim, tipo, o Dematteis, ele é um dos autores mais verborrágicos que tem na indústria de quadrinhos. O cara coloca diálogo pra caralho. E ele, na entrevista, ele deixou claro que o diretor, o editor, o Figueroa, a gente tá com duas revistas, a Amazing... A Espetacular Spider-Man e a Web of Spider-Man estão sem escritor. Você quer pegar uma das duas? Quero. Eu quero a Espetacular porque eu quero trabalhar com o Saul Buscema. E o cara deu liberdade pro Saul Buscema desenhar páginas e mais páginas sem diálogo nenhum. Só se garantindo a narrativa do cara. Assim, e pra minha opinião, é o melhor trabalho da carreira do Saul Buscema, essa fase aí. Porque muito dessa história se deve a essa narrativa sem diálogo. Só no, assim, no sentimento e nesse passo a passo mínimo e tudo mais. E mesmo as páginas que tem diálogo, você vê que não é... Quando o Dematteis assume, né, as histórias que tem aqui, não é aquela coisa de ação. Então tem muita coisa aqui, tem revistas aqui, que você, quando termina a edição, você fala assim, pô, não teve nenhum tal clássico combatezinho aqui. A edição passou-se todinha e foi só um drama psicológico, alguma coisa desse tipo. Essa do epílogo mesmo aqui, você vê que praticamente não tem ação nenhuma. É a edição em que eles estabelecem como é que vão ficar os personagens pra ser trabalhados em futuro plot. E essa cena aqui do Harry se despedindo do filho, ela tem muita emoção mesmo. Primeiro porque o Norm era muito criancinha e ele vê que o pai dele é o Duende Verde. Ele nem sabia que era Duende Verde na época, mas ele vai associar a partir daí que o Duende Verde é o herói da história, entendeu? Não é o Homem-Aranha. Pô, é o meu pai. E meu pai é uma pessoa legal, né? Gosta de mim, ele demonstra isso. De vez em quando ele tem uns surtozinhos, grita comigo e tal, mas sei lá, né? O que pode ser? Ele tá doente. E aí a Liz termina essa edição vendo, né? Mas ela é confortada depois pelo o irmão dela, vale ressaltar, a gente nem detalhou aqui, mas ela tem um irmão que é super-herói, né? Super-herói entre aspas, né? Nunca ficou muito claro. Ele era vilão. Ele começou com vilão, mas depois... Não, não é exatamente um herói. Ele simplesmente é um cara super-poderoso que não é um herói nem um vilão. Ele tá dele lá. Que é o Magma, né? Exatamente. Aquele caso, não mexa com a família Osborne, assim, pelo menos nessa época era assim. Então você vai atrair não só a Homem-Aranha, mas também o Magma. É, pois é. E aí o Magda vai aparecer como um cara, um personagem de suporte aí. Ela, a primeira. Ele, na verdade, o Homem-Aranha chama ele, né? Pra dizer o que tá acontecendo, que o Harry voltou, que ele tá preocupado, que ele voltou a ficar meio malucão, que ele ficou doente. E aí, ao mesmo tempo, quando o Magma vai lá pra casa da irmã dele, ela já topa com ela, sabendo da história do Harry. Aí ele só abraça ela, né? Diz, não se preocupe, eu tô aqui pra o que der o que vier. Mas a Liz, ela toma o primeiro susto, mas ela também... Ela entra na vibe também de se auto-enganar a partir daí, né? Sim. Acho que foi a tentativa dela de racionalizar a coisa, né? Pra tentar suportar todo esse trauma, né? O Paulo tinha destacado, e aí também, assim, até interessante, né, depois de seis, acho que foram seis edições bem pesadas, né, aí você termina com o aparecendo o Frogman, né, e embaixo, né, o de Matheus falando, olha, depois de muita escuridão, agora a gente vai ter uma história mais leve. Precisava, e é uma história bem paspalhona. Vocês devem lembrar que tem um homem-sapo, tem dois homens-sapos, eu acho. Isso. Tem dois homens-sapos enfrentando o Mossa e a Coelha Branca. Não é Mossa e Coelha Branca. Então é pra, porque... Uma pegada leve aí, né? E só pra destacar, o Paulo tinha falado dessa questão, tem assim, essa... O de Matisse, né, é verborrágico, tem bastante diálogo e tal, mas ele realmente deixou o Sal Buscema em vários momentos tal. Tem uma cena que eu achei bastante, muito bem feita, que acho que são as duas últimas páginas envolvendo o pai do Atos, né, pai do Edward. Dele vendo lá, né, os slides, né, das fotos dele brincando com o filho e tal, né. E aí você tem, então, vai mostrando os slides, tem acho que um ou outro diálogo. Aí depois, e assim, a cada slide tem uma mostrando ele, né, ali sentado e tal, e ali no final só fala, né, Eduardo, mas meu filho, né, uma baita cena de narrativa, né. Então, cara, assim, essa história, né, The Child Within, ou A Criança Dentro de Nós, ou A Criança Interior, cara, é um negócio assim, é pra merecer talvez até um podcast, análise e tal, porque ela não envelheceu, cara. Estamos falando de uma história de 1990. Mas ela podia de hoje. A verdade é essa. Mas ela é super atual, cara. É incrível o impacto que o de Matisse deu nessa história, cara. Ela não só não envelheceu, ela era a frente do seu tempo. Porque ela é perfeita para ser um encadernado, inclusive. Porque são sete edições fechadas. É isso que eu ia falar. Ela aqui no Brasil saiu como encadernado. Homem-Aranha Anual 5 de Abril tem ela toda. O pessoal quiser ir atrás pra ler, pega ela completa. E assim, é aquela coisa, é uma das melhores histórias, cara, não só do Homem-Aranha, cara, mas talvez da Marvel e talvez, assim, uma das melhores histórias escritas dos quadrinhos mesmo, cara. A gente tá é impactante, aborda um tema pesado, mas aborda de uma forma bem, muito boa. Dá pra ver que o DeMatteis, ele não escreve pra ser uma história em quadrinho de criança. Talvez a gente até subestime o DeMatteis, se a gente coloca muitos outros autores por aí, famosos, que sejam caras que escrevam histórias muito adultas, só porque adultos tem que ser pesado, tem que ter crime, sangue violento, tipo assim, rasgando e por aí vai, né? Esses atores que vocês ouvem aí, os mais renomados, e a gente pegando agora, o que a gente já falou aqui sobre o DeMatteis em Capitão América, e tá pegando agora a partir dessa edição aqui e do que a gente vai falar agora, da história do Harry e do DeMatteis aqui, do jeito que ele trabalha, cara, o DeMatteis era um cara que, eu não sei o que ele tá fazendo agora, não sei se tá vivo o DeMatteis, como é que ele tá, vivo, mas é um cara fazendo comédias. O cara é fenomenal, o cara muito boa. Ele escreve pra livro, pra roteiro de filme. Então, e agora vem a ironia, que dois, assim, o DeMatteis, ele escreveu duas das, assim, dois dos clássicos do Homem-Aranha, que é A Criança Interior e A Última Casada de Kraven. Sim. E a ironia é que as duas foram inicialmente para ser histórias do Batman, que ele chegou no editor do Batman. Batman, gostei dessa história aqui não. Aí ele levou pro editor do Homem-Aranha, o editor do Homem-Aranha deu carta branca para ele fazer o que quisesse. E veio esse clássico. Porque ele disse que A Criança Interior originalmente era para ser um plot do Bruce Wayne e do Harvey Dent. Aí o cara não... pra Legends of Dark Knight. Aquele selo adulto do Batman no final dos anos 80. O editor, uhum. O editor bloqueou. Aí quando ele foi pro Homem-Aranha, ele olhou e até comentou. Cara, o Homem-Aranha fica até melhor, porque o Harry é realmente o melhor amigo do Pois é, né? Não daria o mesmo impacto se fosse o Harvey Dent. Exatamente, ele disse que a história ficou bem melhor, assim, que ele não conhecia o personagem, ele passou a gostar, assim, do ele. E a gente nota, assim... E abraçou mesmo o Harry, né? É, vamos dar uma adiantada agora. É, o Harry agora saiu daquele jeito lá, prometendo vingança e tal. Mas ele só vai aparecer algumas edições depois. Tem antes de falar onde ele aparece de vez mesmo, tem um prólogozinho estranho em que ele aparece tomando um ofurô de soro do duende lá, da fórmula do duende lá, que ele se banha o soro pra ficar mais doidão ainda, né? Aí que abriu, pulou. É. Aliás, pulou várias dessas pequenas aparições dele aí, né? Entre essa e a volta, né? Abriu no público. Pulou e cortou, né? É. E aí a gente tem uma edição especial aqui, que seria uma edição que de 30 anos do aniversário do Homem-Aranha, e enfim, tá na 189, então ela vem dupla, né? Eu acho que todo mundo deve lembrar que já faz aquela fala clássica do Duende Verde, né? Começa aqui, né? E todo mundo coloca aqui aquela te peguei, né? O gotcha, né? Que o Peter recebe, acho que o Peter recebe porque a Tia May é que recebe primeiro, né? Aquelas caixas. É porque a única parte que a Abril não cortou foi justamente a página do Harry entregando o presente pra Tia May. Aí fica até uma coisa esquisita, porque na cronologia Abril, o Harry sumiu na criança interior, uhum. Aí de repente tá dando presente pra Tia May. É. Bom, aí aparece aquela é uma caixinha daquelas de palhacinho que você gira a manivela e pula o palhacinho preso numa mola, né? Só que aí é o duende, né? Com a faixa do gotcha, né? Com a fala dele de aí rindo, né? Já dá um ares mais, assim, olha, o duende tá parecendo quem dessa vez? Tá parecendo um pouco de Coringa aqui, né, tal. Mas foi uma pincelada breve que o Dimatis quis dar nessa história aí, né? E... É, ele chega a contratar, mandar o Rino pra cima do Aranha só pra brincar com o Aranha. Não, né? Do Parker. É, o do Parker, é isso, do Parker. Do Parker, porque o Rino não associou. Aqui já chegou a minha aranha e fala, não. Eu só vim aqui bater no parque, eu não sabia de nada. Me pagar aqui no meio, não me esquece, não tenho nada a ver. Bom, o bizarro é que o Rino foi pago pra dar um aviso pro parque. Aí o aviso é, eu sei o seu segredo, eu vou espalhar pra todo mundo. E assim, tentando avançar no cara pra matar. Aí o Rino, peraí, eu só tenho que dar um recado pro garoto, mas eu vou aqui, só tipo, atropelar ele com minha jamanta de 500 quilos que eu sou, com um chifre. É tipo, sei lá, o Octopus ir falar com o Peter e jogar um carro em cima dele. Foi quase isso mesmo. Aí o momento Homem-Aranha pistola, que o Rino apanhando, já tava rendido aí. Por favor, eu tenho família, eu só fiz por causa da minha família. Aí o Aranha, devia ter visto a família do Parker aí. Pá, pá, pá, pá. Enquanto isso, tá lá o Harry, te peguei. É, então, aí essa edição 189, ela vai ter momentos que são importantes pro futuro aqui das histórias atuais, né? Que é o Harry, ele, enfim, usa uma daquelas abóbora-bomba de fumaça pra nocautear a família dele, e aí levam todos pra acho que é uma mansão Warburg, mais uma das propriedades dele. Não, é a mesma mansão... O da primeira batalha dele lá, aquele onde estava escondido, a mansão Osborn original, por assim dizer. Uhum. E aí ele leva a Liz, o Norm e o cunhado dele, o Magma, né? Enfim, aí faz um mega jantar. Não sei ninguém preparou esse jantar, né? Deve ter sido enfim ele. iFood. Foi a iFood da época, né? Ah, mas como esse cara tem dinheiro, né? Porque, cara, não produz nada e tal. É, só drena, porque, né, não vai, não administra nada, só drena. E, cara, o cara continua rico ainda, cara. É muito dinheiro, cara. É dinheiro que rende pra caramba lá nos Estados Unidos, lá nos bancos, enfim. Mas, enfim, os três estão tentando fugir lá da mansão, não consegue. Isso, com o tempo, vai irritando o Harry, né? Porque... O Harry tá querendo, na verdade, fazer um jantar em família, na cabeça meio enlouquecida e tal. Diz que pra ele, o que importa são os Osborns, que esse foi o único erro do pai dele, que não deu valor à família, mas que ele quer fazer diferente, quer fazer como o pai fez, de ser um homem de garra, de gana, de luta, pra, enfim, ser um grande homem. mas vai, dessa vez vai valorizar a família, que foi algo que ele acha que o pai dele errou, né? Só que aí com o tempo ele vai se decepcionando com cada um, né? Primeiro se decepciona com o Magma, né? Que tenta fugir, mostra que com o soro do duende ele pode pau a pau bater no Magma, dá umas porradas pesadas no Magma, né? A Alice também em determinado momento também tenta fugir, e ele acha que só Osborn mesmo é o filho dele, porque os outros não têm sangue, e o menino tá adorando, né? Papai, papai, batendo palma, dançando com o pai, por aí vai. O Peter, na casa dele, depois de abrir aquele presentinho lá, né, meio preocupado com a Mary Jane, ele manda a Mary Jane, acho que pra casa da tia May, pra ver como é que ela tá, enquanto ele vai ver, que ele quer ver o que é que tá, o Harry, né, nessa história. A Mary Jane descobre que foi o Harry que não só deu a caixa, mas também deu umas flores pra tia May, né, agradecendo pelo presente, por ela ter dado a caixa pro Peter, né. A Mary Jane, putz, o Harry tá em todo lugar, ele tá atacando e provocando a gente de todos os lados. O Peter vai, então, atrás das pistas, começa a surgir um monte de coisas que o duende original não tinha até antes, né? Que é tipo, um boneco duende de mola que ataca com a metralhadora, ele. As proteções meio cheias de geringonças, né? Fica parecendo o arcade. É, exatamente, né? Coisa que não tinha antes e agora ele é cheio de geringonça. Então é aquela coisa, desviou do que era o duende verde do Norman, que era mais porrada, bomba, explosão, por aí vai, e ele virou o cara que é arquiteta, né? Não, mas tem uma parte aí que tem que ser colocado, que ele tá tão pinel, e o cara chega assim, ele fez todo esse negócio pra meio que chamar o Peter. Aí quando ele chega, quando o Peter aparece, quando o Homem-Aranha aparece, ele: você aqui invadindo a minha família? Mas Harry, você tava me esperando, você criou esse boneco com metralhadora duende atirando em mim, dizendo que te peguei. E aí, não, aquele é o seu sistema de segurança, como foi que tu me achou então? Aí o Homem-Aranha fica assim: cara, ele queria que eu viesse ou não queria que eu viesse? Não, mas ele achou o Peter por conta que o Magma, ele tinha acionado um rastreador aranha. Eles falam isso no decorrer da história. E aí o localizador foi através disso que o Peter achou. Mas fica a impressão, é que é aquela coisa, né? O duende plantou um monte de pistas pra ele aparecer mesmo, né? Então, era pra ele... De armadilhas. De armadilhas, tal, pra ele achar ele. Não, pra ele, pra o duende, era um sistema de segurança, né? Aí, enfim. Mas, enfim, era um sistema de segurança que tinha a frase, te peguei. Ah, mas aí ele tava querendo manter o trading dele, né? Manter a marca, né? E aí já tava virando um negócio meio... Posso usar isso no futuro, quem sabe, pra vender bonequinhos aí. Mas enfim, no decorrer da história, ele tenta até atacar o Peter de novo, do mesmo jeito que matou o pai dele, só que com aquele planador, só que o planador não tinha ponta. Só que dessa vez o Peter aceita o golpe, porque se não aceitasse o golpe, ia atingir o Harry junto com o Norman, né? Que então o Norman tava no braço dele, né? O Norman tava levando aquilo tudo como uma festinha, né? Mas de repente, na perspectiva do Norman, o Homem-Aranha, o vilão, tava batendo no pai dele, né? Vale ressaltar que não tinha programa de TV nem nada pra ele achar, olha, o Homem-Aranha... Mesmo se tivesse, né? Da perspectiva do Clarim Diário, o Homem-Aranha era o vilão também da cidade. Enfim, a edição tem uma daquelas brigas daquela, até o ponto que o duende é preso, né? E aparece o Norman revoltadinho, assim, olhando, porra, você bateu no meu pai, prendeu meu pai. É a primeira vez que a gente vê as transformações. A gente citou isso naquela história do Carnificina, né? Que o Norman tava meio psicóticozinho, né? O neto do Norman Osborn, enfim. Aqui também fica, né? Já cria raiva aqui. É uma dessas cenas sem fala, porque só vai o quadro, um close fechando em cima da cara do Norm, e o Norm assim, com um ódio estalando no rosto puro. E tudo a ver com o título da história, Legado Osborn. Legado ainda. E essa história aqui, ela aponta pra muitas coisas que veio lá daquela primeira história do Conway. Porque não só é a mesma mansão, mas também o final, ele tem essa rima também. Porque agora o duende tá preso, tá sendo levado pela polícia, e ele pega e fala a mesma frase: eu sei quem é o Homem-Aranha e eu vou contar. A diferença é que quando você vira, quando vira a página, ele fala assim, mas não agora, e começa a rir. Até porque ele já fez isso e ninguém acreditou antes, né? Já fica bem estranho. Mas ele tava meio pinelzão aí. Enfim, ele é preso, é levado pro Instituto Ravencroft, né? Onde ele agora vai ser tratado pela doutora lá, a mesma que tratou o Ratos, né? Que é a Kafka, né? E aí tem a edição que é com o Rhino, né? Mas aí tem uma história que eu tenho que falar, que é antes, depois dessa e antes da 199, mas rapidinha. O Dematteis também pediram pra ele escrever uma historinha filler, 5 páginas, pra Amazing Spider-Man, porque faltou, o desenhista faltou página lá. Ele foi escrever uma história da Liz indo visitar o Harry, no... evitar o Harry na gruta. Aí o Harry tá com aquela contenção lá de... com um negócio de como se fosse o torso inteiro e os braços presos e tudo mais. Aí vão conversando, aí vai perguntando como é que estão as coisas. O Peter e a Mary Jane estão me ajudando aí. Eles são legais, né? O Peter é legal, né? Please. Aí por aí vai. Aí nisso ele tá suando direto, suando muito. E todo mundo apontando que ele tá cada vez mais pirado e suando pra caramba. Como se ele estivesse passando mal. Aí uma hora, o Alice pega e fala que aconteceu só uma coisa esquisita, que os pais do Peter voltaram. Aí, os pais do Peter voltaram, é? Aí o Harry tem um surto, ele quebra aquelas algemas gigantes, não são algemas, tipo um negócio que tava prendendo ele quebra. Aí diz, tá vendo como eu sou forte? Eu tomei uma fórmula diferente da do meu pai, e essa fórmula aqui me deixou mais forte ainda do que ele. E pingando suor pro todo. Aí os caras... Na testa, né? Que é o cara testa, que... Aí dão um tiro de taser nele. Não sei como é que esse tiro de taser conseguiram prender ele. Aí ele é prendido lá na gruta de novo, todo assim. Aí só termina o Harry olhando assim. Ah, os pais do Peter voltaram. Os pais do Peter. Pobre Peter. Ha, ha, ha, ha, ha. Porque ele viu lá na criança anterior que o trauma secreto do Peter era a morte dos pais. Sim, né? E aí fica aquele negócio pra mais pra frente e ficar de olho. Na verdade, a volta do Peter acontece nas Amazing Spider-Man da vida, né? E aí a gente não vai falar sobre isso aqui, mas enfim, vocês já devem ter visto mais de uma vez sobre isso aí. E, enfim, querendo ou não, é um plot importante. E o Dematteis teve que tratar aqui, né? A gente tá se caminhando agora perto de ter os momentos derradeiros aqui do Duende Verde do Harry Osborn. E aí a gente vai pra edição 199, né? Que aí tem... Ela é uma história que é continuação de um arco que tem envolvendo os X-Men, né? E os X-Men, vale ressaltar, com praticamente os X-Men originais ou o X-Factor original, né? Depende de que época você é. E aí, enfim, a gente vê a volta do Harry. Ele saiu do Instituto Ravencroft, finalmente. Mas como é que ele saiu? Ele disse que os advogados lá viram uma falha. Aí o Felga vai ter que dizer isso aqui. Que não sei o que foi que houve, que eles viram uma falha e que teve que soltar ele. Então, no frigir dos ovos é o seguinte. O cara tava jantando com a família dele. Ele tem direito de jantar daquele jeito. Ninguém prestou queixa dizendo que ele tinha sequestrado aquela galera. E quem fez bobagem foi o Homem-Aranha. Enfim. Ninguém prestou queixa, né? A Liz, então, isso que eu tô falando. A Liz, tá... Mesmo depois daquele jantar, ela tá... aceitando as coisas, né? Tipo assim, não, o Harry tá se tratando melhor. Ela tá sorrindo aqui, aquele jeito meio sofrido. A Mary Jane... Não, a cara dela grita, pelo amor de Deus, alguém me salve. Mas, não, mas ela falando, tá de boa. Falando, mas assim, a cara diz uma coisa, as falas dizem outra. E isso é uma das coisas mais fodas dessa história. É. Porque ela tá desesperada por dentro, mas tá tentando sorrir, assim, tentar aceitar. Mas ela tá à beira de um colapso. É, tá pior que tá mesmo aqui. A Mary Jane, que lembra da que a gente falou na história do Carnificina, que ela tava parecendo uma caipora fumando pra caceta, ela tá com 30 cigarros na boca aqui. Puta. Nossa, da vida. Não, então, ela tá uma chaminé aqui, cara. Atrás do outro, cara. Nossa. Tem uma hora que vai decorrer dessa história que ela tá, quando a família do Harry sai, né? E eles estão lá, Peter e tal, voltei, vamos lá, somos amigos, tal, não sei o quê. Tá o menininho, vale ressaltar, né? Tá o Norm aqui brincando com o boneco do Homem-Aranha, espancando o boneco. Bateu no Homem-Aranha, vamos bater no Homem-Aranha e tal. Enfim, eles se despedem aí, e aí a Mary Jane tá puta da vida com o Peter. O que é que você vai fazer? Que não sei o que, isso aqui lá. Aí ela de novo aceita o cigarro, bota na boca. O Peter pega o cigarro, toma dela. É isso que eu tava esperando ver nas outras edições e não teve. Ele pega o cigarro dela, joga no chão. Ela, o que é que você tá fazendo? E começa a brigar. Que é que tá, né? A Mary Jane do de Matisse, ela é uma personagem de verdade. E personalidade, né? Tem personalidade. É, não é a mulherzinha que ficava esperando o Peter Parker na cama lá. Ai, meu Deus, estou sofrendo que o meu marido está aqui. Não sei o que. Aí chegar, vou fazer sexo com ele e acabou. Aqui não, pô. Aqui é uma personagem de verdade, é uma mulher de verdade, né? Que você vê. É só pra contextualizar com uma fala que tem na história. O Peter falando assim, o que é que você tá... Tu tá pirado, Peter. Aí, já esqueceu que o Duende Verde mora aqui embaixo? Aí ela... o Duende Verde mora aqui embaixo e vai fazer qualquer coisa pra destruir você. Sim, eu li quadrinhos quando criança. Você agora pode agir como adulto? Tem uma hora que o Peter vai confrontar ela no meio da briga aí, e aí, tipo, vai dizer a ela o que, que ele vai fazer, né? Porque, tipo assim, olha, já sei o que a gente vai fazer. Esquece esse pessoal aqui, você vai, pega suas coisas, faz as malas, manda o Tia May fazer as malas, vai todo mundo pra Flórida. Aí ela, quem disse que eu quero ir pra Flórida? Agora você quer dar uma de machão aqui, quer dizer que é um homem da casa e que vai dizer o que, é que eu vou fazer. Aqui não, amigão. Que é uma frase foda pra época também, né? Que ela usa assim, ó, The Martian Superhero, não sei o que, né? E aí, o que acontece aqui... Abriu, corta tudo. Esse diálogo aí perdeu muito, né, Pavel? Não, abriu, o que, é que ela podia fazer? Não, essa Mary Jane aí, mandona aqui, de respeito com o Homem-Aranha. Vamos cortar aqui. Mais uma vez, que coisa feia, hein, pessoal da Abril. Não vou nem dizer quem foi, quem eu acho que seja responsável por isso, mas toma vergonha na cara de fazer umas coisas dessas, cortar do material original, rapaz. Bom, essa aí, né, o Harry tá... Assim, o Harry vai oscilando, né? Porque ele tem, depois a Mary Jane vai passear, né? Pra variar, né? Com 50, nesse intervalo, ter fumado uns 50 cigarros, né? Não, depois da briga do Peter, né? Ela vai sair pra fumar lá fora. Vai passear. E o Peter vai lá pra baixo pra tentar convencer a Liz. Liz, o que é que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, Peter. A Liz... Não, cara, mas é aí dá pra você ver que é desenhista. E aí você vê que é desenhista, né? Porque o diálogo diz uma coisa, mas a cara da personagem é totalmente outra, cara. É tipo, socorro, me tira daqui. Certo? Também, mas não tava nem o Harry agora ali, né? Tava limite ali, cara. Tava todo mundo... É isso que é foda também. A trama era psicológica mesmo. E os dois foram extravasar. A Mary Jane, não sei se foi falar, saiu pra extravasar e fumar 50 cigarros em paz. O Peter foi extravasar espancando o criminoso lá, parecendo aquele clichê do Batman. Ah, eu roubei um pão com mortadela. Toma uma porrada até quebrar teus braços. Tava pirado descontando em quem não merecia, praticamente. O Harry sequestra a Mary Jane, só que aí ele leva ela lá pra poder aguentar, e a Mary Jane continua mostrando que ela que manda o negócio. Que, pensa que eu tenho medo da morte, é? Você quer me matar, mata logo, seu idiota. Aí o Harry chega, pega, tira a máscara, matar. Não quero te matar, você é minha melhor amiga. Aí... Muito louco. Mas é que tá, isso é interessante e é muito importante pro que vem agora também nas histórias do Nick Spencer. Que a gente esquece no decorrer das histórias que teve esse lance inicial do Harry ser o namorado inicialmente da Mary Jane. Meio como o Paulo falou aí, a Mary Jane não namorava... Ele namorava da parte dela, né? Ela não dava a mesma atenção. Mas mesmo quando acabou um negócio meio que de boa, né? Cada um com seu casal lá, né? Inverteu, né? Que era a Gwen com o Peter e a Mary Jane com o Harry. Aí inverteu, né? Mary Jane com o Peter e agora a Liz com o Harry, né? Mas a amizade continuou, entendeu? Exato. Principalmente porque a Mary Jane, assim, o pessoal, os leitores antigos às vezes ficam muito de achar que ela é a mulher cabeça voada e tudo mais, que depois tiveram que corrigir isso na época do The Falco. Mas se tu for reler as histórias, ela era a personagem que se preocupava com todo mundo. E isso, assim, quando teve os retcons do passado dela, isso foi amarrado perfeitamente. Porque sempre que qualquer personagem tinha problemas, ela era a primeira a estender a mão pra pessoa. Isso foi ela fez isso com o Harry quando o Harry voltou lá na May 151. Quando o Flash tinha problemas, ela tava lá pra ajudar. O Peter, quando a Gwen morreu, ela estava na Clá pra consolar o Peter. Praticamente era até por isso que, se tu for olhar, quase todo mundo do elenco dos coadjuvantes do Homem-Aranha, respeitava ela pra caramba, porque quando ela tava preocupada com alguém, é porque o negócio era sério mesmo. Ela era tudo que o Peter não era em relação a tratamento de amizade. Quando eu falei que, assim, um namorava e o outro não, é porque pra Mary Jane, assim, até pelo que você for ler as histórias, pra Mary Jane, eles ficavam, vez por outra. O Harry tratava ela como se fossem quase noivos. Era muito desigual, assim, a mentalidade de ambos. É, pois é. E ali na ponte também mostra que existe um conflito ainda, porque o Harry, ele leva ela pra ponte, ela fala assim, ah, você vai me jogar e tal? Não, mas aqui, quero lembrar porque eu perdi também nossa grande amiga, relembrando aquele tempo que eles conviviam os quatro juntos com a Gwen Stacy, que ele sofreu, mas que ele acha ainda que o pai dele foi incriminado pelo Homem-Aranha, né? E por aí vai. Enfim, em determinado momento, quando eles voltam, a Mary Jane tenta até botar os dois juntos cara a cara, mas não dá muito certo. A amizade não vai ser a mesma, é óbvio, né? Como é que você vai manter a amizade de um cara que, de repente, virou um louco que sai destruindo tudo e instável pra caramba? Tem uma parte nessa cena que a gente tava falando, né, da quantidade de cigarro. E aí, quando mostra o cinzeiro, cara, assim, que é quando os dois começam a travancar e a Mary Jane tenta segurar e dá um close no você vê que o coloca um close no cinzeiro, cara. Fico imaginando, tipo, o Harry falando e a Mary Jane fumando. Eu fico me perguntando agora se o Joey Quesada tinha raiva da Mary Jane porque ela era fumante, né? Porque ele que coloca aquela norma de que ninguém podia fumar na Marvel e tal. Por isso que eu odeio você, Mary Jane. Não sei, né? Vai que, né? Mas aí, pelo que eu lembro, né, desse run, tinha depois um contexto, né, pra isso, né? E depois até uma mudança nessa... Do contexto que? Do cigarro? É porque eu tava nervosa, né? Claro que tinha. Mas tinha um payoff mesmo, porque tudo isso aí foi uma muito estendida, muito estendido plot anti-tabagista, porque eles queriam mostrar. É, basicamente, eles mostram assim no final, Jane, ou você para com isso, ou você vai morrer de câncer. Eles pegaram um coadjuvante também, era uma verdadeira chaminé. O cara era obeso, ele aparece careca, já magricela nas últimas pra morrer. E o Peter leva a Mary Jane pra ver ele e mostrar o cara, ó. E o cara, assim, o cara já era escrotão, ele consegue ser escroto ao máximo pra traumatizar mesmo. Eu sou você amanhã se você não parar de fumar. Assim, houve um payoff nesse plot. O negócio é que, assim, como ele levou muito tempo e as histórias não são, assim, a gente não vê isso no encadernado assim, então parece só que realmente teve uma época que o pessoal olhou assim, e se a Mary Jane fosse uma fumante veterana? É, pois é. Uhum. Né? E na verdade, naquela época tinha que ter essas continuidades de história, né? A sequência ainda era muito importante. Hoje em dia, a sequência tem que ser aquela coisa fechada em seis histórias, tem que ter sentido. Mas enfim, voltando aqui pra edição 200, da derradeira edição final do Duende Verde. A gente quase vai usar ela como um fim aqui do nosso podcast, né? E o Duende, o Harry e o Peter não vão realmente se dar bem como antes. Eles têm realmente essa quebra. E aí acontece um lance que o Harry, para limpar o nome do pai, mas ao mesmo tempo com os planos loucos dele, vai querer fazer um evento da Fundação Norman Osborn, limpar o nome do pai e tal. Faz uma pressão danada, vai até o Clarim Diário pro Jonathan Jameson divulgar isso. Diz que ele, olha, você e meu pai eram amigos, por quê? Blá, blá, blá, blá. O Jameson já não gosta de nada fantasiado, tá meio puto com essa história. O Peter até chega, né? Tem um confronto, mas, enfim, questão da identidade secreta não pode ficar claro. E o Harry diz que em três semanas dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muito plano póstumo, né? Ele vai fazer o último plano dele, que é colocar um monte de explosivos nesse prédio que ele tá construindo pra ser da Fundação Osborn, e quando não tiver na festa lá, ele vai explodir todo mundo, ha, ha, ha, ha, ha. Tô me vingando no nome do meu pai, de vocês que deram as costas pra ele, né? No decorrer dessas três semanas, e eu tô insistindo que existem três semanas aí pra muita coisa acontecer, né? Ele fica meio dando uma stalkeada no Peter, aparece nas costas dele como um duende verde. Oi, Peter. Uhul, tchau. Aí some. Aparece num telhado, eles brigam e por aí vai. Até que tenha a batalha final nesse prédio que tá ainda sendo construído da Fundação Osborn, né? Ele tá levando... O Harry tá levando a Liz e o filho pra lá, que tem, enfim... Seu filho ficou ali, estava em casa, porque ali a Mary Jane tenta primeiro, assim, o Harry leva o Norman pra lá, aí a Mary Jane vai, desce lá no apartamento pra tentar convencer a Liz primeiro, a Liz. Ah, sim. Tá com a Liz. Aí a Liz tava tão assim, já surtando, que ela... Você tá má quanto Homem-Aranha, vai embora dessa casa! A Mary Jane assim... Ok, foda-se, já que eu vou sair daqui, eu vou lá no Harry logo resolver essa parada aqui. Ah, é, então é, realmente. Então ele tá com... o Harry tá lá e a Mary Jane vai lá depois. O Harry tava lá de boas, aí o Norman tava dormindo, aí o Harry ele assim, vamos filho, vamos pra casa. Só que nisso a Mary Jane chega. A Mary Jane já chega botando moral e dizendo, olha, você disse que queria... Você ainda é meu amigo, então vou aqui conversar com um amigo. Vamos parar com essa merda, que você tá acabando com a nossa vida. Você quer resolver isso aqui ou não? Aí o Harry começa a se balançar assim, sabe? E, no, um lado ele, não, a resposta na verdade é o poder, a força e tudo mais. E a Mary Jane, não, não vou embora até a gente conseguir resolver isso aqui. Aí parecia que, sim, se isso se estendesse, eles iam pelo menos chegar no meio termo alguma coisa, alguma entrega que fosse. Porque o Harry realmente é notado que ele respeitava pra caramba a Mary Jane. Porque nisso, o Peter tava terminando assim de surtar de vez, aí ele vai atrás do Harry. Quando o Harry viu o Peter chegando, aí o Harry surtou, se vestiu de duende e foi atrás do Homem-Aranha. Aí eles foram se enfrentar. Só que o Harry tava tão assim, bitolado durante essa batalha, ele esqueceu que deixado a Mary Jane pra cuidar do Norman naquela hora. Aí nisso, eles lá lutando e a luta chegou no empate, porque assim, os dois eram super fortes e não tinham como um realmente derrotar o outro ali sem ser totalmente quebrado. Aí o Harry detupou um pouco a cavalaria da Mary Jane e vê assim, ah, isso aqui não vai terminar nunca enquanto a gente estiver vivo, então vamos morrer nós dois, porque se nós dois morrermos, a vida dos outros vai ficar melhor. Aí ele vai lá, ceda o Peter fica desmaiando. Porque ele fica desmaiando, o Harry tava lá suando pra caramba, ele aperta lá o botão de autodestruição do negócio. Aí você tem 2 minutos pra destruir essa casa aqui, nós dois vamos... Esse prédio todo aqui vai explodir, a gente tem 2 minutos, nós vamos morrer e todo mundo vai ficar feliz aí. Cara, não pode um negócio desse, porque como é que... assim, tipo, a gente vai encontrar paz, você vai foder a vida das pessoas que... das nossas duas famílias. Aí o Harry, assim, nossas famílias. Aí ele lembra da Mary Jane e do Norm. Aí o Harry, estão aqui, o que é que eu faço? Eles vão morrer também, aí eu não consigo me... Peter, salve eles, eu não tenho como me mexer aqui. Aí o Peter, você que tem que salvar eles, mas eu não posso salvar, eu sou inútil, não sou um herói, meu pai disse, você disse que eu era inútil, aí foda-se o que seu pai disse, passa o que você tem que fazer pra salvar eles. Aí tá lá, tipo, a Mary Jane e o Norman indo lá tentar ver como estavam os dois, isso só aparece o Harry surtado no planador, tira os dois do prédio aí. Salvei vocês não vão morrer na explosão. E que explosão? Vai ter uma explosão agora. Harry, o Peter tá lá dentro. Aí, você vai deixar ele morrer? Aí o Harry, sim, não, talvez, não sei, o que eu faço? Aí, pior que é desse jeito mesmo. Aí termina, assim. O Harry, último segundo, consegue tirar o Peter de dentro do prédio, o prédio explode. Porque eles tinham levado, assim, pra um canto que não tivesse nem onde tivesse chegar sem neles. Aí o Harry já tava direto passando mal nisso o tempo todo. Aí eles agradecem lá, aí ter salvo o Peter. Aí não sei, não tem o que precisa agradecer. Aí eu nunca vou esquecer que você salvou isso aqui. Aí nisso o Harry desmaia. Aí o Peter já tá chamando uma ambulância. Aí o Harry praticamente morrendo, e o cara, não, você não pode morrer e tudo mais. Não, mas, assim, eu fiz o que tinha que fazer aqui, eu fui que nem você. Por uma vez, eu fiz o que você teria feito no meu lugar, e lembre-se sempre, você foi o meu melhor amigo. Aí, vem mais, duas páginas sem coisa nenhuma, sem diálogo fala. Nenhum, sem fala nenhuma, sem nada, não tem fala, não tem recordatório, não tem nada. Dá um momento pra o leitor absorver, né, o peso da história. Uhum. Homem-Aranha e o Harry na ambulância, o Harry morrendo, eles aparentemente têm um último diálogo, o Harry se despede, e quando eles chegam na emergência, ele já tinha morrido. E vale ressaltar, né, o diálogo, como você falou, não tem fala, então o que aconteceu ali pode ficar sendo aproveitado até pro futuro, né? Exato, fica só entre eles. Peter fala pra Mary Jane também, você só sabe pela reação da Mary Jane. até assim, dá pra gente notar até mesmo, de certa forma, dá pra gente notar até a emoção que o Peter tá, mesmo de máscara, por causa da forma como é desenhado e tudo mais. Termina assim, são uma dupla de páginas e também é o Saul Buscema no ápice. O cara olhou assim, olha cara, você pode não gostar do meu traço, mas olha o que eu faço aqui com a narrativa sem precisar de uma fala sequer, e você entende tudo que tá acontecendo. Exatamente, né? Espetacular mesmo. É de primeira, né? E enfim, a gente sabe o que acontece, porque essa história que acaba aqui, ela começa imediatamente depois a Carnificina Máxima, né? Que a gente já falou aqui no nosso podcast, né? Magaren e Felga, quer falar alguma coisa aí antes da gente passar para as coisas póstumas aí? Ah, só dizer que a gente lá na hora que não foi, a gente brinca, mas realmente o que vocês falaram aí do Saul Buscema, ele pode não ser o melhor desenhista, meu Deus. O pessoal compara com o irmão dele lá, mas... Mas ele sabe, ele tem esse estilo cinematográfico aí que você se passa quase como se você estivesse assistindo um filme. Tem algumas transições que a gente pegou também. Ele passa tipo aquelas transições que tá focando numa coisa e no outro quadrinho já tá no outra, fazendo aquelas rimas visuais. Uhum, sim. E nessa, principalmente na Criança Interior e nessa última aí do Harry, nesses dois arcos, a gente tem muito disso, do estilo dele. Depois ele dá uma bela caída, mas... Quem não dá depois, mais pra frente ainda, mas até aí eu acho ele muito bem. Tá. É. Bom, a gente vai acabar aqui essa história sobre realmente o príncipe duende, né? Mas a história de Harry Osborn não acaba com a morte dele. A gente vai falar rapidamente sobre duas histórias aqui, que são planos póstumos, mirabolantes, arquitetados assim na loucura do Harry, né? Que eu falei pra vocês, né? Preste atenção aí nessas semanas que ele passou antes, né? E fora isso, pode ter sido antes de antes mesmo, né? Que ele ficou um tempo afastado, sumido, enfim, ninguém sabe até onde foi a loucura lá. Mas enfim, desde aquele momento do gotcha dele, né? Até essa morte dele, teve muito chão aí pra ele fazer certas coisas. E aí é isso que a gente vai falar um pouco aqui, que é a última pincelada pra encerrar esse podcast. Vai. Porque depois, assim, depois dessa história aí, o cara, o Dematteis se esmerou pra caramba nesse run. Aí chega o Fingerotti, beleza, cara, agora vamos pra Carnificina Total. O cara mal aguentou escrever Carnificina Total e pediu demissão. Aí o que pediu demissão, quando chegou na Espetacular 204, o roteirista tampão teve que fazer o testamento do Harry. Aí ele começa a história com o testamento dele, aí vai lá, tem um vídeo do Harry vestido de duende, fazendo um testamento, aí ele deixa o dinheiro inteiro pra Liz e pro Norm, aí doa $50 mil pro Flash terminar um programa de ginástica pra jovem, academia pra jovem, uma coisa assim, e pro Peter, aí ele coloca a máscara de Duende Verde e diz, eu deixo essa caixa pra você. Assim, tipo, ele nem tá gritando que é Homem-Aranha. Aí o advogado entrega a caixa pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha surta de vez, corre lá pra longe pra poder ficar pra ser uma bomba. Aí ele abre a caixa e te peguei. Ótimo. A princípio podia ser esse só o plano póstumo, mas não, né? Aí a história dos pais do Peter Parker. Só pra contar como isso começou. Era mais ou menos assim, no editorial, o Fingerotti chegou pro Michelin. Aí, cara, eu tive uma ideia. E se os pais do Peter Parker voltarem, hein? Eu vi a história aqui, criança anterior, falou dos caras, os caras são legais. Aí, faz eles voltarem, aí Michelin pegou e voltou. Aí depois voltou pro editor. Editor, mas os pais de verdade ou são falsários aí? Não sei, enrola aí enquanto isso. Aí enrolou durante 2 anos. Enrolou. Aí, mas literalmente, o cara mandou o Michelin e fala isso, eu não sabia o que fazer com eles, eu não podia desenvolver, eu não podia dizer que não eram, eu não podia dizer que eram, então eu fiquei lá, deixava eles aparecendo, até alguém decidir o que fazer com eles. Aí foi decidido que eram impostores, só que foi decidido muito em cima da hora, e o cara não sabia o que fazer aí, não, são robôs criados pelo Camaleão, porque o Camaleão estava com um plano que ele supôs que o Peter Parker sabia quem era o Homem-Aranha, então ele colocou os pais do Peter voltarem como robôs, porque uma hora os pais do o Peter ia contar pros pais dele quem era o Homem-Aranha. Aí ele ia descobrir dessa maneira. Aí tem esse plot, depois que o Peter revela a identidade secreta pra eles, aí os robôs ativam. aí eles, robôs, morrem porque tinham se tornado os pedaços de pai do Peter, uma coisa assim maluca. Aí o Peter vai atrás do camaleão. O camaleão conta que, na verdade, quem foi dos robôs foi outro cara que ajudou ele, que era o cara que tava por trás de tudo. Aí manda um endereço do cara pro Peter. Aí o Peter só chega lá, aí só escuta um vídeo assim: se você chegou até aqui, você passou pelo camaleão. Aquele otário nunca se tocou que ele tava sendo enganado esse tempo todo. Então, pois é, Peter, a história dos seus pais fui eu. Ha ha ha. Gotcha, te peguei, né? Ou seja, o plano dentro do plano, ele tinha contratado postumamente pra um camaleão fazer aquilo e tal. Tudo bem, fazia 2 anos, verossímil e tal, beleza. O que acontece? Tem outra história póstuma também, outro plano maligno do Duende Verde deixado lá por ele. Mark Teixeira e Kurt Busiek fizeram aquela história especial, não sei se é uma graphic novel ou não, do Legado do Mal. Que, cara, pegando aquele mesmo climaxzinho de fazer uma história, meio estilo relato visto pelos olhos de um jornalista e por aí vai, ele tem um Ben Urich e já tava com a intenção de pesquisar, né, de fazer um livro sobre a história do Duende Verde. Tinha uma certa base. Ele é meio que jogado nessa história em que aparece de repente 3 duendas verdes, duendetes, sei lá como é que chamaria, que vão atacar a casa da Liz, né? E sequestram o Norm. O Homem-Aranha tenta impedir, não consegue. E, mais uma vez, fica aquele negócio. Quem é que tá por trás dessas 3 mulheres, né? Começa aquele negócio. Quem é que pode ter tomado o lugar ou não do Duende Verde? Quem pode ter se passado? A história, ela é interessantíssima porque ela vai revisitando tudo que a gente sabe sobre Duende Verde, meio que dentro da pesquisa do próprio Ben Urich, né? Ben Urich vai ver alguns documentários, entende como é que o pai subiu na vida, que deu um pé na bunda do Mendelstrom, roubou a fórmula, que ele não era legal com o filho, que ele tentou ser um chefe de máfia, tudo isso vai aparecendo. Aparece o Magma também para ajudar em determinado momento, eles vão fazendo uma pesquisa meio que investigativa para tentar achar a história. No decorrer da conversa, o próprio Homem-Aranha vai se dando conta que pode ser realmente um plano póstumo do Duende Verde, mas do Harry, né? Mas quem é que ele confiaria isso, né? Da outra vez, tudo bem, ele enganou, tal, ter contratou pra fazer aquele negócio, mas dessa vez ele tinha colocado o filho, o Norm, nas mãos de outra pessoa. Então quem é que poderia ser essa pessoa que o Harry confiaria, né? Aí chega um momento em que o Peter vai revisitando as histórias, era até um pouco recente, né? De que ele só confiaria em outro Osborn. E aí eles se dão conta de que a Liz tava sendo manipulada por um, sei lá o que, um mecanismo que ficava na, tinha sido colocado na testa até então dela, pra fazer ela ser manipulada ou só ativar aquilo na hora. Muito complicado isso, mirabolante, mas enfim, dentro da narrativa. E ficaria a questão do que seria realmente o legado do mal, né? O que seria o legado do Osborn que ele queria levar pro filho, né? E aí fica aquela questão, é o que? Poder? É o soro do duende? É a máfia? Não, mas o Harry não se interessava pelos negócios do pai, por aí vai. Aí eles se dão conta de que o legado seria os traumas, a loucura, né? Passar a loucura pro Norm. Não que ele já não tivesse, né? A gente viu que historicamente o Norm tava tendo uns ataquezinhos de bater em boneco do Homem-Aranha, dar aquelas loucuras lá nele. Só que aqui nesse legado mal, pelo menos eu acho que o Norm, não sei porquê, ele começou a ficar assustado realmente com o que tava acontecendo. Eu não sei se teve alguma inversão aí no decorrer das histórias aí, mas aí ele tá numa peça assim, presa, prestes a cair num poço do soro do Duende Verde, né, pra enlouquecer o menino com o soro do mesmo jeito, né. O Homem-Aranha salva ele dessa vez, e aí fica de novo aquela história de que é mais um plano póstumo do Harry que foi desativado, né? Será esse o último? Mas eu acho que curioso dessa história é que ela a primeira vez trata, que em determinado momento fala assim, quando é que começou a birra do Duende Verde com o Homem-Aranha? Qual é o motivo? Do Harry a gente entende, mas e do Norman? O Norman é aquela coisa que vocês falaram, de queria ser um bandido, o seu chefe da gangue e tal. E aí o livro coloca, e isso é a primeira vez que eu tinha visto, né? De que no momento, não foi só porque ele descobriu que o Peter era o amigão do Harry, que ele que queimava os negócios dele. O Norman começou a ficar com ciúmes da amizade do Peter e do Harry. Talvez porque o Harry tava realmente se sentindo feliz, aí mostra o Norman olhando pela janela, né? E vendo o Harry sendo feliz sem ele, entendeu? Curtindo, fazendo amizade, namorando e por aí vai. Então, essa foi a guinada, o tiro que o Ben Urich deve percebeu, né? Vamos dizer assim. Né? Ou deixa claro pro leitor, pelo menos. E aí ele escreve esse livro. E aí tem uma pequena deixa na parte desse Inominata, mas vale ressaltar, né? Que aí um personagem que a gente não conhecia muito bem pega o rascunho do livro pra ler, né? Esse personagem é o Phil Urich, que virou o quarto do Duende Verde, né? Que é o sobrinho do Ben Urich. Mas aí isso é histórias pra outra coisa, enfim, outros Inominatas aí. Mas a gente acabou, assim, os planos póstumos do Harry? Não. Isso fica pra mais Inominata, mais pra 2022. 2022 a gente volta a falar um pouco aí sobre onde foi parar o Harry. Você deve estar com um monte de questões aí que tá ouvindo a gente, né? O Harry voltou em Brand New Day? O que que tá acontecendo com o Harry? O Harry é o Harry? Enfim, todas essas questões vão ser discutidas aí, pessoal. Mais alguma coisa que vocês queiram falar antes de terminar? Só pra concluir, né? Acho que esse legado do mal, né? Buzz Busek, né? Que é um cara que gosta de amarrar as coisas, né? Sim. E ele dá uma boa... Ele faz um baita panorama, né? Dos dois personagens, tanto do Norman quanto do Harry, e amarra algumas coisas aí, né? É um baita de um resumo, é uma baita de uma história. Aliás, como todas as histórias que quando o Busek põe a mão, né? Ele faz umas coisas assim, realmente são clássicos, né? Arquivos Secretos. Exatamente. Deve ver o Busek amarrando bem Coisa Homem-Aranha, leia um Arquivos Secretos que vale muito a pena. Pois é, então fica a promessa aí de um futuro Inominata meio aí, pra gente voltar a tocar nesse tema e vocês entenderem por que a gente resolveu fazer esse podcast antes daí. Então fiquem de olho, prestem atenção aí no... Vocês devem estar ouvindo nosso podcast, devem estar achando meio confuso, um momento de turbulência para onde eu encontro o Inominata, onde ele tá e por aí vai. Sempre seguem pelo site, tá? Mas em breve a gente vai ter atualizações aí pra você. Então a gente encerra por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Te peguei. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.